de viver. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar. Tá gravando. Então, eu não estou com o meu ventilador ligado, em nome da qualidade do áudio. Então, se eu morrer desidratado, se eu morrer desidratado, é pela arte. A arte do podcast. Mas a gente ficou um tempo sem gravar. Deixa eu ver quando que foi a última vez que eu postei o podcast. 27 foi em 3 de novembro. Não foi nosso maior hiato. A gente já ficou quase um ano sem postar. Então, assim, 6 meses? Menos. Tá ok. Tá dentro do esperado. Foi antes do primeiro turno. É. Não. Né? Não, novembro. Que a gente. Não, antes do primeiro turno, que a gente meio que. Tava pensando, falando sobre é porque a gente gravou muito antes e eu levei muito tempo pra editar. Realmente. Aí rolou eleição. Rolou Copa do Mundo. Nesse meio tempo que a gente fosse gravar, você experienciou uma coisa única, uma coisa que você só vai experienciar uma vez na sua vida. Você teve um momento que você esperou a sua vida inteira. Me conte como foi ver o Ash vencer a Liga. Não referenciando a coisa óbvia que era pra ser a referência. De novo, essa é a piada. Desculpa, eu tô explicando a piada. Então... 25 anos, talvez. Foi, acho que é isso. Quase 30 anos esperando por esse momento. Quase 30 anos. Cara, você liga muito pra spoiler? Não. Assim, só pessoa que não liga. Não, eu não ligo pra spoiler ainda mais de Pokémon, sabe? Tipo, né? Cara, não é isso. É porque, tipo assim... Eu acho que eu sou mais ou menos. Se for uma parada muito vital, tipo, vital pra uma obra, pra você experienciar a obra, eu fico meio puto. Mas se não for, não tem problema não. Tanto é que quando eu tô conversando sobre alguma série ou filme e tal, e tem alguma coisa assim que a pessoa quer falar, aí eu pergunto, pô, mas isso aí realmente vai ser vital? Não, então pode falar, né? Só que, tipo, no caso de Pokémon, cara... Foi abençoado, sabe? Tipo, tá aqui e receber a parada em primeira mão. Porque, eu juro pra você, nem os japoneses, nem o fã mais fervoroso de Pokémon esperava isso, velho. A gente tava vendo a liga, né? A gente tinha comentado no programa que era tipo um torneio mundial, né? Juntou os vencedores, os maiores vencedores de liga e mestre. Chefe de jogo, né? Tinha o Steven, que ele era o chefe final, digamos assim, do Emerald, né? Do Esmeralda. É, tinha a Cynthia, porra, que é a rainha de todas as Porra, a Cintia é foda. A Cintia... Ah, não, eu tinha várias, né? Assim, eu não lembro exatamente o que eu cortei ou não daquele podcast, mas eu quero dizer que foi dito na nossa conversa que eu falei quais são as chances do Ash vencer e eles aposentarem o Ash depois dele vencer. E assim, bum! Dito e feito, foi exatamente o que aconteceu. Tipo, é, o Ash finalmente venceu. Tá na hora desse menino de 10 anos finalmente ter 11, 30 anos depois. E eu falei pra você que eu não acreditava. Sim, porque, de novo, o Ash barra Satoshi... É Satoshi, né? Ele é um ícone muito grande, eu entendo isso. E, então... Mas, de novo, pra mim, esse é um jeito muito inteligente de você trazer pessoas novas, porque eu também imagino que pra alguém que talvez não esteja tão já investido e que cresceu vendo o Ash... Se você pensa, porra, vou começar a ver esse anime novo que é com esse cara que tá aí desde literalmente antes de eu nascer, tipo, Então eu acho que trazer personagem... E de novo, eu tenho certeza... De novo, anotem, tá gravado, o Ash vai aparecer no Pokémon novo. Obviamente o Ash vai, sabe, nem que seja no final da primeira ou da segunda grande temporada, obviamente o Ash adulto vai aparecer. Sabe, tem as teorias de que a menina talvez seja a filha do Ash, eu não acho que talvez vá ser pra tanto... Mas o Ash, obviamente, vai voltar. E assim, eles já anunciaram que vai ter um Pikachu no elenco principal, porque... O Pikachu... Sim, não, eu acho que dá pra você ter Pokémon sem o Ash, você não tem Pokémon sem o Pikachu. Apesar de que também seria uma boa chance de você tentar promover um novo mascote pra série. Enquanto, por exemplo, eu acho que anunciaram hoje que eles estão em conversas com um diretor novo pro próximo Detetive Pikachu. Então, o Pikachu não, como símbolo não vai embora. Mas sei lá, eu não sei. Eles tentaram também fazer isso com o Eevee no Eevee e Pikachu, então não sei. Mas sei lá. É, mas ao mesmo tempo, sei lá. Esse é um Pikachu que ele é de um capitão de barco, então não sei também o quão relevante ele vai ser. Mas é óbvio que vai ter um Pikachu de destaque num nível... Enfim, a gente tá pulando as coisas. Me fale do Ash campeão. Não, calma, não é nem pular. Fica tranquilo que Pokémon é isso aí mesmo. Esse lance que você falou, não vou deixar passar não, porque eu lembrei que a Temsaki falou isso. Cara, realmente, quando você fala em Pokémon, você pensa no Ash e no Pikachu, né? E tirar e aposentar os dois é uma decisão muito ousada, né? Assim, como você falou, vai ter um elenco, mas... Cara, por mais que Pokémon é só, tipo, né, pô, são os monstrinhos e tal, não ser o Pikachu do Ash é uma parada muito impactante. Uhum. É uma parada assim, pô, não é o Pikachu, sabe? Tipo, né? Porque, cara, foi você que falou, né, que acho que Pokémon é a franquia mais rentável. Sim. Né? Até que Star Wars, não, ah, assim. Não, sim. Eu acho que Pokémon é a franquia multimídia que faz mais dinheiro em todos os seus aspectos. Porque, de novo... Pokémon é um anime, Pokémon são jogos, Pokémon... E quando eu digo jogos, eu não digo só os jogos principais, eu digo, sei lá, os jogos secundários, Detetive Pikachu é um jogo, tem o Pokémoba, tem... Eles anunciaram, sei lá, o Pokémon Sleep, que eu não sei exatamente o que é. Então, sabe, tem Detetive Pikachu, que é um filme live action de Hollywood... Tem o jogo de carta, tem tanta coisa, e é uma coisa que é tão ubíquota pra nossa geração e pra gerações mais novas, eu imagino, mas pelo menos pra gente. E eu acho que aí no Japão e talvez nos Estados Unidos, pras pessoas um pouco mais velhas que a gente, porque chegou um pouco antes, mas é uma coisa, sabe? Tipo, ah, eu cresci vendo Pokémon, eu era mais novo que o Ash em algum ponto da minha vida, e esse ponto já tem muito tempo. Sabe, eu lembro de ver a abertura do anime, que é a abertura do jogo, que é o Gengar lutando contra um Onix, eu acho. E ver aquela cena, que é o Ash assistindo também um torneio, e que de novo, eu vi pessoas comentando que como seria foda se fosse a primeira cena do próximo anime fosse a menina que vai ser a protagonista do próximo jogo, vendo o Ash usando o Gengar dele, lutando contra um Onix. Fazendo essa, sabe, fechando esse loop, como isso seria uma cena emocionalmente... Eu tô arrepiado só de falar isso. E, de novo, eu não sou uma pessoa que tem esse grande investimento emocional em Pokémon. Mas aquela cena de ver aquele... É o Nidorino. Lembrei. Isso. Ver aquela cena no primeiro episódio, ela é tão evocativa, ela te faz imaginar um mundo tão maior e tão diferente, que é... Ela é muito foda. Então, de novo, Eu não joguei o Violet and Scarlet. Esse que é o mais novo. Eu confundo os nomes às vezes. Eu não joguei esse. Sim, eu também não joguei o Legend of Arceus. Eu ouvi muitas boas coisas. Assim, se você consegue relevar os bugs que são bons jogos. Que sabe que eles expandem a ideia do mundo aberto que eles trazem na Wild Zone do Sword and Shield, que ele é interessante. E que, de novo, que são bons jogos se você consegue suportar o fato de que, apesar de ser a franquia mais rentável do mundo, eles trabalham com 3 balas, uma jujuba e 3 clipes de papel pra fazer um videogame. É um bom jogo com não só bons designs de Pokémon, mas como bom game design, no sentido que, de novo... e eu não joguei o jogo, então não sei dizer de forma mais específica como eles mudam isso, mas todas as críticas que eu ouvi das pessoas falando, tipo, é injustificável que um jogo que tenha esse impacto cultural seja tecnicamente esse desastre, mas se você consegue passar por esse desastre, tem um diamante bruto muito bom aqui que Pokémon não é há muito tempo, que Pokémon tá numa mesmice muito grande e que mesmo quando eles tentam fazer uma coisa diferente, que nem começando a reestruturar a fórmula dos ginásios no falso Hawaii, que eu esqueci o nome agora, ele não muda tanto assim, e que esse jogo, por essa estrutura mais aberta, traz uma coisa diferente e mais interessante pro Pokémon. Tenho curiosidade, quero jogar ele um dia, talvez. Não quero jogar o DLC, porque aquele Suicune dinossauro é uma aberração, e ele deveria ser posto no fogo. Dito isso, de novo, voltar no Ash campeão, coisa bizarra de se falar em 2023. E o lance que do spoiler, né? Porque eu tava, fui a pessoa abençoada de estar aqui nesse momento, é que, como eu falei, ninguém esperava a vitória. Era um campeonato mundial. Uhum. E por que ninguém esperava? Porque você, como eu, um fã, né, da franquia que acompanhou, a gente sabe que chegava na liga lá, a gente... Em algum momento da liga a gente ficava esperançoso, porque estava acontecendo, e ele perdia. Assim, teve derrotas que foram mais marcantes, sim. Por exemplo, primeira liga, porque foi no começo do anime, o Charizard não obedeceu, o Ash se fudeu, perdeu porque ele não obedeceu. Ele poderia ter passado para a próxima fase, sim, tranquilo. Mas, pô, começou o anime ali, então não tem problema, sabe? Tava no comecinho do anime. Na Liga Johto, foi uma parada muito foda. Não sei se você lembra. Tu lembra? Não. Não, eu lembro que ele ganha a Liga Laranja, que é a Liga Filler, que não existe nos jogos. E a única que ele tinha ganhado, que, de novo, é a piada que o Ash só ganha quando meio que não conta. Uhum. Foi bom você ter mencionado isso, né? A primeira temporada ele vai pra Liga, perde pra um cara que é igual o Ash, que é o Rich. É tipo assim, é o Ash com a paleta de cores diferente. Ele tinha um Pikachu, que tinha uma franjinha. Era meio que eu lembro desse Pikachu. Dark Link do Ash, só que sem a maldade, né? O moleque era maneiro, Rich. Aí na segunda temporada, eles lançam essa saga filler, né? Que não tem jogos, que é a das Ilhas Laranjas, que tinha uma proposta muito antes dos jogos de Alola, que eu esqueci o nome, qual que é o de Alola mesmo, mas enfim, dos jogos de Alola, que não tinha ginásio. Na Liga Laranja você tinha assim, desafios, né? E um campeonatinho no final, né? De porradinha mesmo. Depois, a West ganhou essa liga, né? Foi até legal, foi uma parte maneira do anime, né? Porque tipo, tinha um desafio lá de dos Pokémon fazerem tipo um trenó e tal, e participar de uma corridinha. Foi uma proposta maneira. Na terceira. É em Johto que parte. Entra o. Que sai o Brock e entra o outro maluco que tem. O Trace. Isso. Ele entra na Liga Laranja. Sim. Na Liga Laranja. Nessa temporada que é filho, o Brock. Não sei se ele fica num laboratório com a professora gostosa, porque ele. Ou ele vai cuidar dos irmãos dele, porque também tem essa coisa de que ele cuida. Um dos. Ou ele foi ser tarado, ou ele foi ser pai. Eu não sei. Brock. Brock. Aí na terceira temporada, em Johto, né, que já faz parte da parte canônica, né? Que tem os jogos o Crystal, o Gold e o Silver, né? Crystal. Nessa liga é maneiro, porque, tipo, apesar do Ash perder essa liga, tem um lance muito interessante que acontece. No começo do anime, o Ash e o Gary, eles protagonizam, né, essa rivalidade, né? O Gary era um cara super metidão, que tinha tudo, né? O neto do professor Carvalho. E, pô, tu fica o anime todo meio que nutrindo o ódio do cara. E nessa liga, na liga Johto, eles têm uma batalha, os dois, né? E finalmente o Ash vence a batalha. Aí, porra, naquela época, pô, o Ash venceu o Gary. Charizard versus Blastoise. Caralho, que foda, vamos ganhar essa porra. Aí chega na liga, na próxima fase, o Ash perde pro um cara, que eu esqueci o nome, era pra eu lembrar o nome dele, que foi uma parada maneira, que ele perdeu, mas foi por quê? Foi a introdução, ô Rodrigo, não sei se você lembra, da terceira geração. Que o cara tinha um Blaziken. Blaziken, sim! Sim, essa é uma coisa que eu acho legal do anime, é como ele introduz antes alguns pokémons da próxima geração, porque não tem lance de que a Misty tem o Togepi antes do. Sim. Antes deles irem pra Johto. Então eu acho legal quando tem essas coisas que é tipo. Que porra é esse Pokémon? Então. Mas é, eu lembro do Blaziken ser um Pokémon novo que todo mundo. Uou, oh, caralho! Esse... Exato. O Lucario também não foi uma coisa assim, que ele aparece antes no anime do que no. Eu não lembro. De novo, são quase 30 anos de. E de nunca deu parar e assentar episódio por episódio. É sempre tipo, ah, tá passando no Pokémon no Cartoon Network, então eu vou meio que acompanhar por cima o que tá acontecendo. Então, são memórias muito vagas de coisas. E é engraçado porque na época que o Ash ganhou, eu fui fazer o clássico de entrar no YouTube e ver um compilado de todas as aberturas e... Cada abertura nova, eu sei menos dessa música, até um ponto que, tipo, eu não sei cantar essa música, gente, sabe? Eu, tipo, putz. Eu lembrei que agora, quando eu tava pra vir pra cá pela primeira vez, que a gente fez despedida lá no Gaúcho, eu doidão cantei as músicas de abertura de Pokémon, você lembra? Tá doidão. Aquele dia foi legal pra caralho. Uhum. Muito bom. Até o André tava lá com a gente. Saudades do André. Beijo pro André. Ele perde essa luta, é uma luta legal, é uma maneira de introduzir a terceira geração, os próximos jogos, lembrando que Pokémon existe para vender o jogo, né? Uhum. O anime, né, de Pokémon, ele existe para popularizar os jogos. Aí, depois disso, cara, aí já virou umas coisas doidas, né? Teve uma liga lá que o Ash tava bem e, porra, enfrentou o Tobias, não, Tobias, a Tobias. O cara tinha um Darkrai, tinha Pokémon, tipo, lendário. O cara tinha um Latios e um Darkrai, sabe? Tipo assim, porra, tava ali pra fuder o Ash. Então, passando as temporadas, a gente tava muito, tipo, porra, fudeu, não vai dar certo, não vai dar. 2016, quando eu tava aqui, tu lembra que a gente começava bastante Pokémon? Uhum. Liga, o Ash tava com o Greninja lá, que virava uma fusão, ele... Sim, sim. O bicho era foda. E ele perde essa liga também. Final, um Pokémon de água, um Pokémon de fogo, quem ganha? Fogo. É tipo puto. Depois dessa liga, que o Ash perde, né? Em 2016, por aí... Todo mundo tava muito bolado. Aí lançou lá os jogos de Alola, né? O Ash ganha essa liga de Alola. Foi a primeira liga que ele ganha, né? Tipo, ganhou a liga Alola. Só que pra mim, não teve impacto nenhum. Eu nem sabia que ele tinha ganhado a liga Alola. Eu tô descobrindo isso agora, porque eu não vi ninguém comentando. Porque, de novo, é muito curioso o como que virou uma grande noite. Porque, de novo, é um meme. O fato do Ash sempre perder é um meme. E o fato do Ash ter ganhado a grande liga é um lance, de novo, geracional foda. No sentido que... Sabe, o anime de Pokémon provavelmente é... Deixa eu ver aqui de quando que é o anime de Pokémon. Mas eu vou chutar que é 97. 97, que é quando o jogo... Porque eu acho que em 97 o jogo lança no Japão e ele chega no Ocidente em 98. É, 97. O anime... Provavelmente é quando saiu o primeiro jogo também, eu não tenho certeza absoluta agora. Então, Meu irmão é mais novo do que Pokémon, sabe? Meu irmão que fez 25 anos semana passada. Então, de novo, são várias gerações de pessoas que estão acompanhando esse filho da puta que não envelheceu nos últimos 25 anos. Então, quando ele ganha e ele quebra essa expectativa e esse meme de literalmente décadas, é um negócio que virou uma notícia enorme. Então, Pokémon é enorme. Acho que essa é uma coisa que a gente que eu tenho martelado bastante aqui. É o quão grande Pokémon é, porque eu acho que é muito fácil esquecer isso pra mim, no sentido que, tipo, eu ouço muito podcast de videogame e eu acompanho muita notícia de videogame. Pokémon é maior que videogame, sabe? Pokémon é a sua própria besta. Eu sou uma pessoa que participa muito também, eu leio muito fórum de videogame e teve uma vez que alguém criou um toque falando, tipo, por que as pessoas falam que Final Fantasy VII é... Porque o Final Fantasy VII também é de 97. E eles falam, por que Final Fantasy VII é considerado o jogo que trouxe RPG japoneses pro ocidente, quando foi o ano que Pokémon saiu? E é porque pra mim... Final Fantasy VII introduziu pra mim e pra muitas pessoas... o conceito e a ideia de RPG japonês, enquanto Pokémon Red and Blue introduziu pra muitas pessoas o conceito de Pokémon. E Pokémon existe, de novo, nesse outro espaço nebuloso e muito maior, que ele é a sua própria coisa. Então, quando algo é muito grande, assim, da mesma, sei lá, League of Legends, isso tá no seu próprio canto, e de forma geral a gente não pensa muito nisso, porque isso é tão grande que tem a sua própria órbita gravitacional, que você não presta atenção se você não tá olhando diretamente pra ele. Então, quando o Ash se torna uma notícia, é uma coisa que, pra muitas pessoas que, sei lá, nem que seja... Eu assisti o desenho no... Passava na Globo ou no SBT, não lembro. Eu assisti o desenho do Cartoon Network e eu eventualmente cresci e esqueci. E aí tem essa notícia que, porra... Pela primeira vez na história, o Ash é o grande campeão mundial de Pokémon. Seja lá o que isso significa. É uma coisa culturalmente relevante pra muita gente. E de novo, é uma coisa que eu achei que o timing... A forma como eles estavam fazendo esse torneio, que era o grande torneio, trazendo esses vários mestres Pokémon de várias gerações passadas... Quando você me falou isso a última vez que a gente conversou, eu falei tipo... Esse é o momento que o Ash ganha e que eles aposentam o Ash. Pra mim não foi tão surpreendente, porque me parece que isso é narrativamente o que você faz. E aí você traz uma nova leva de pessoas pro anime. Porque, por exemplo, eu tô disposto a dar uma nova chance pra esse anime de Pokémon, de um jeito que é tipo, mas é um anime do Ash. Tipo, vai ser... Eu sei o que vai ser. E assim, eu sei o que esse novo anime de Pokémon vai ser, mas eu vou dar uma outra chance mesmo assim, porque, sei lá, vai ser algo novo, vai ser uma personagem nova. Eu tô curioso pra ver como que vai ser essa dinâmica. Vão ser dois protagonistas... Vamos ver como que vai ser essa coisa. Vamos ver como que isso vai ser diferente. Então, pra mim faz sentido. E de novo, o Ash cada vez se torna mais um meme. Ele se torna mais essa ideia de tipo, esse menino que não envelhece, que tá perdendo o tempo todo. De um jeito... Eventualmente você tem que parar isso. Eventualmente você tem que fazer uma coisa diferente. Porque dá pra você manter o Pikachu. Porque o Pikachu é um rato elétrico que não existe. A credibilidade do Ash ser um ser humano que existe, mesmo que ele seja um personagem de anime, se torna mais fina cada geração de Pokémon nova, que ele vai descobrir uma geração de Pokémon que ele não sabia que existia 2 meses atrás, e que ele vai tomar no cu e continuar, de novo, a não envelhecer nesses 25 anos, de um jeito que é tipo, a gente segue em frente, a gente tenta achar novos protagonistas, e a gente faz um novo filme live action de Pikachu, porque, sei lá, esses dois filmes do Sonic fizeram um sucesso pra cacete. Então pra mim não foi tão surpreendente, mas eu achei incrível. Eu vi a luta no YouTube e eu obviamente fiquei arrepiado, sabe? Eu acho que tem um vídeo que eu acho que as pessoas assistindo no cruzamento do... O bairro, Shibuya. Que é uma galera assistindo e ou talvez eu esteja lembrando errado, não sei. Mas eu acho que isso é uma coisa que aconteceu. E eu lembro de ver um... Aconteceu, então. E ficar tipo, cacete, isso é incrível, sabe? E curiosamente, isso me lembra muito o trailer de Pokémon GO, que é todo mundo juntando também no cruzamento de Shibuya pra enfrentar um Mewtwo, na verdade, que eu não acho que é uma coisa que nunca aconteceu de fato, mas ver as pessoas de novo reunidas pra ver esse ícone, essa coisa que é de novo. Eu tinha 3 anos em 97. De novo, chegou aqui no Brasil mais tarde, então eu era um pouco mais velho. Mas ver esse personagem que, de novo, eu literalmente era mais novo que ele quando começou e que hoje eu tenho o triplo da idade dele. Ver ele finalmente alcançar e ser, sabe, o mestre Pokémon, a coisa que tá na primeira música que todo mundo canta e todo mundo gosta, é incrível. E, de novo, e não tem como você passar disso. Não faria sentido continuar com... Porque eu acho que esse é um dos motivos do Ash nunca ter ganhado. Tipo, o que você faz depois que o Ash é o campeão? Porque você não pode continuar com ele depois disso. Tipo, ah, e aí... E, de novo, mesmo quando ele não é campeão, é ridículo. A ideia é que, tipo, ah, ele vai pra um continente novo e ele vai começar do zero. Enquanto, sei lá, de novo, pensando na ideia do jogo, esse é o Pikachu mais poderoso do universo, ele devia estar no nível 2 milhões, apesar do level cap ser 100, porque, de novo, esse Pikachu tá lutando tem 25 anos, sem parar o tempo todo, e ele é incrível, então... Então, se o Ash é campeão, não tem como você ver ele como o underdog que vai tentar, e dessa vez ele vai ganhar. Tipo, ah, não, ele já é o campeão, ele já é o melhor treinador Pokémon do mundo. Vamos ver ele chegar na falsa Espanha e enfrentar uma galera. E eu, tipo, não dá. Então, de novo, eu acho que é por isso que ele nunca ganhou antes, ou ele só ganhou esses torneios, tipo, quem se importa? Porque... Você não consegue trazer ele de volta pra próxima temporada e fazer as pessoas torcerem pra ele como se ele não tivesse acabado de ganhar de literalmente os melhores Pokémon, os melhores treinadores de Pokémon do mundo. Então... É, agora é um caminho sem volta mesmo. É, então, de novo, eu acho que essa é a coisa que, de novo, eles vão fazer o que, de novo, foi feito no Pokémon Silver, que é tipo, ah, o Ash vai ser o chefe final dos próximos treinadores, sabe? Assim como o Red aparece no final da segunda geração, eu acho que eventualmente o Ash vai ser ou o chefe final ou o mentor dessa, sabe? Em algum momento ele vai aparecer e ele vai ajudar essas crianças novas a seguirem o caminho delas. E aí talvez, como o Ash adora dar um Pokémon, ele dá o Pikachu dele pra elas, e aí esse é o jeito que você mantém o Pikachu na série. Não acho que eles vão fazer isso, não acho que eles vão separar. Eu acho que a ideia de separar o Ash do Pikachu é meio doida, mas se eles tiverem muito a fim de continuar o Pikachu como um membro constante do anime, eles podem dar. Porque, de novo, o Ash largar a mão de um Pokémon não é algo que ele nunca fez antes. Então é muito estranho. É o fim de uma era. E é estranho, é dramático falar isso, sabe? Parece que eu tô falando de uma coisa que é maior do que um anime... Mas, ao mesmo tempo, de novo, Pokémon é maior que um anime. Que essa é uma das coisas que esses 26 anos... 25, na verdade, porque ele venceu ano passado. Então, esses 25, 26 anos te dão é, de novo, você criar um investimento por esse cara. Porque mesmo eu que não tô acompanhando o anime semanalmente, porque, eventualmente, eu canso de todo episódio ser literalmente o mesmo episódio... Mas sei lá, sabe, tipo, ah, eu tenho memórias vívidas de ir no cinema assistir Pokémon filme e Pokémon 2000, sabe? São coisas que fizeram parte da minha vida. O Ash fez... Antes mesmo de eu virar seu amigo e você ser o maior fã de Pokémon que eu conheço, o Ash fazia parte da minha vida. Eu falei isso umas 5 vezes já, mas eu cresci com o Ash. Eu cresci com o Ash como uma figura cultural que existe da mesma forma que você pensa em... Sei lá... O Darth Vader é uma figura cultural que também existe. O Darth Vader há mais tempo ainda. Mas... E eu acho que essa é uma das coisas que é especial do Ash, que é o Ash é da nossa geração. A gente viu o Ash sair do bairro dele e se tornar o campeão mundial de um jeito que é tipo, ah... Darth Vader tava aí antes de eu nascer. Então... Sabe, eu antes de eu ver Star Wars Episódio 5 pela primeira vez, eu sabia que Luke, eu sou seu pai, porque, de novo, cultura, ela existe e ela tá acima das coisas, e Star Wars, tal qual o Pokémon, ele é maior do que simplesmente o filme, ele é um fenômeno cultural enorme, então é uma coisa. E, de novo, bom ver um millennial ganhando na vida, não é uma coisa que acontece com frequência. Levou 25 anos? Levou 25 anos, mas né? Tempo, né? Mas é. Não, e a maneira, né, que foi, tipo, caraca, ele venceu o Steven, ok, beleza. Ele foi lutar com, porra, com a Cynthia, cara. Quem jogou os jogos da quarta geração sabe que a Cynthia era, tipo, porra, uma lenda, né? Foi a primeira campeã mulher e ela era um capeta, velho, era muito difícil. Foi assim, normalmente os jogos de Pokémon, se você jogar direitinho assim, você consegue zerar tranquilo, sem nenhuma dificuldade, entendeu? Não são jogos que são difíceis, né? Uhum. Tipo a criança, etc e tal. Mas a quarta geração ali, né, dos jogos Diamante, Pérola e Platina, né? Cara, a Cynthia era foda, porque ela era uma campeã que tinha um time totalmente equilibrado, né? E era muito apelativo. E ele lutou contra ela. Quando caiu Ash versus Cynthia, eu falei, caralho, sei não, hein? Será que ganha? Eu pensei assim, se ganhar da Cynthia e perder, no meu coração, já é um campeão moral. Porque pro cara ganhar da Cynthia, o cara tem que ser foda. Ganhou da Cynthia. Né? Ah, porra, final era o Leon, né? Que foi um campeão forjado, né? Pra esses jogos. O Sword and Shield. Sim, mas... que era um cara foda. Sim, essa é uma coisa que eu tava pensando agora enquanto você falava justamente da história da Cynthia e da história dos campeões. O Leon, ele é... De novo, eu não joguei o Scarlet e Violet, então eu literalmente não sei quem são a Elite 4 e o campeão da galera da Falsa Espanha. Mas como alguém que gostou até bastante do Sword and Shield, que foi um jogo que foi não particularmente bem aceito pelos fãs, eu gosto do Leon. Eu acho que o Leon... eu acho que principalmente porque o foco do Sword and Shield narrativamente é muito sobre o esporte de batalha Pokémon. Principalmente por ser, de novo, ser uma falsa Inglaterra, então eles pegam muito da cultura de torneio de futebol. Os estádios de batalha do jogo são todos parecidos com estádios de futebol. Então tem essa coisa que, de novo, a trama dos lendários e a trama de salvar o mundo que está presente em todo Pokémon, ela é muito menor do que a trama de se tornar o campeão. E, então, eu acho que isso faz o Leon ter justamente essa imagem de ele é o campeão, ele é o cara que dedicou a vida dele a ser o campeão desse esporte, de um jeito que, mesmo ele sendo mais novo e não tendo toda a bagagem emocional que esses outros campeões têm, eu acho que ele funciona como um bom último chefe pro Ash. Porque, de novo, essa é a perspectiva de alguém que jogou Sword and Shield mais do que assistir um anime. Então, eu consigo ver o Leon como um bom esportista, um bom campeão mundial pra ser o finalista dessa batalha. De um jeito que, por exemplo, se fosse o Gary, talvez fosse emocionalmente mais emocionante, mas seria meio cafona, sabe? Até porque a última coisa que eu lembro do Gary é que ele queria aprender com o avô dele ser um pesquisador e não tanto um treinador. Mudou a ideia dele. Então, se ele trouxesse ele de volta, de novo, seria emocionante, mas seria meio, pô, você tirar isso do cu. O que de novo é Pokémon, é uma coisa que você pode fazer essas coisas, porque eu não acho que Pokémon esteja trabalhando no mundo do aspecto narrativo mais profundo do mundo. De novo, o Ash tem 10 anos, tem 25 anos, então a gente abre exceções para algumas coisas, mas eu acho que, de forma geral, o Leon, ele é um bom último chefe e último desafio pro Ash. Porque, de novo, eu só consigo ele ver como o grande jock, o grande esportista que... Ele tem uma capa, sabe? Ele tem uma grande capa porque ele é um treinador Pokémon tão bom que ele usa um boné e uma capa. Então é difícil de você falar, tipo, esse cara é com certeza uma pessoa que dedicou a vida dele a treinar Pokémons. Ele é um jogador de futebol. Ele é tido, né, como o grande campeão, fodão, picão. Nessa pegada bem, tipo, como se fosse, sabe, uma coisa... por ser uma transposição da Inglaterra, eu acho que tem esse lance meio eurocentrista, sabe? Tipo assim, ele é o campeão, mas, cara, ele é o campeão daquela área. Uhum. Só que ele é tido como o melhor do mundo. E esse campeonato mundial, ele traz isso, né? Ele trouxe esse lance do peraí, vamos pegar todo mundo que é foda e reunir. Aí chegou no final o Ash versus Leon e tal. Aí eu já tava assim, com o coração já assim, pô, perder, mano, foda-se, porque eu não... É, tem uma parada em japonês que a gente escuta bastante anime, que é de Mitomeru, que é você reconhecer o outro, né? Uhum. Tipo assim, eu não reconheço o Leon como o cara mais foda do universo de Pokémon. Uhum. Se o Ash perder essa final, essa grande final, foda-se, porque ele não é o cara foda. Foda é a Cynthia, o Ash ganhou da Cynthia, já ele é, pra mim, é o campeão. Eu tava com esse lance já do importante é participar da final. E foi uma coisa altamente... publicada e repercutida aqui no Japão. Ah, é a grande final. Passava o comercial. A porra toda é a final. Ash versus Leon e tal, pá. E eu fui assistir o episódio, né? Sexta-feira, 6 e... Cara, o 6 e porra. Tipo, uma coisa, só um off-topic aqui. Aqui tem uns horários muito doidos, mano. Tipo assim, você vai ver um anime, sei lá, 6h27, sabe? Tipo assim, que porra é essa? 27, sabe? Não demora nada a ver. Mas enfim, só voltando. Uhum. É, aí fui assistir. Porra, episódio foda, muito bem animado, assim. Porra, lindo mesmo. Bagulho de filme mesmo. E, cara, quando chega na parte do clímax do episódio, cara, aí se você não se emocionar, eu chorei pra caralho, velho, porque... Só que é o spoiler. Spoiler, 1, 2, 3, ok. Quando você chega na parte mais emocionante, o Pikachu, ele cai. Ele caiu, pum, caiu. Aí ele vai, pum, fecha os olhos lá. Pô, acabou, né? Tem o Ash gritando no fundo, né? Pikachu! Aí, porra. E eu já tava com aquele sentimento assim, caralho, conseguiu, você se esforçou, cara. Você foi foda. Pô, Rodrigo, quando eu escuto, nem tu nem vê primeiro, você escuta os sons lá, né, dos Pokémon lá, tipo, o Bulbasauro, e tudo bem, que era em japonês, mas, pô, já conhecia já, né, uhum. Só o grunhido, né, uhum. E eles aparecem, Rodrigo, eu arrepiei, velho, porque foi primeiro, apareceu, tipo, a galera clássica, né, uhum. Ah, é Bulbasauro, Charmander, Charizard, Butterfree, Pidgeotto e quem mais? Pidgeotto. Foi essa galera. Pum! Abraça ele ali. O Pikachu. Aí depois vai chegando todos os Pokémon. Vai chegando gente que nem foi Pokémon mesmo, tipo Larvitar, que ele ficou com Ash por um tempo, né? Porra! Vai chegando a galera, vai chegando todo mundo que, porra, a gente cria essa identidade, né, jogando Pokémon. Quando eu jogo Pokémon, e essa crítica ao competitivo, eu acho que tem que ter competitivo, mas eu não jogo porque eu tenho que criar um laço com um monstrinho. Eu não posso jogar com, sei lá, com Onix porque ele é o meta. Uhum. Tem a ligação. Uhum. Quando eu vejo todo mundo ali que eu criei uma ligação, sabe? E é engraçado, né? Você pensa assim, ah, porra... Apareceu aqui agora o Primeape. Porra, o Primeape, cara. E aí você lembra do episódio do Primeape, e o episódio do Primeape é mó bom, e aí o Ash, aquele imbecil filho da puta, deixa ele embora, porque de novo, porra, vai tomar no cu o Ash, seu bosta. Sabe, e aí você vê o Lapras, e você lembra dele, porque eu tô vendo essa cena agora no YouTube enquanto a gente fala, e de novo, é emocionante, porque não só são pokémons que você gosta, no sentido amplo, de o bichinho, no sentido, tipo, esses são personagens que, sabe, tipo, porra, tem a Chikorita, não é a Chikorita porque é a evolução, mas é a Bayleaf, que era apaixonada pelo Ash, tem todo esse subplote, quando você para pensar como adulto é meio esquisito, mas de tudo isso, sabe, tipo, ah, porra, eu tinha uma conexão emocional com esse Heracross, eu conheço esses caras, sabe, eu fui pra escola com esses caras, eu estudei com esses malucos pegaram recuperação na mesma aula de matemática que eu, então, além de novo ser, sei lá, o Lapras, que é um Pokémon que eu acho visualmente foda, não é qualquer Lapras, é o Lapras do Ash. É o Lapras que, quando eu vejo a primeira abertura, quando eu quero cantar uma música icônica, e assim, na abertura não é necessariamente o Lapras do Ash, mas a minha cabeça é o Lapras do Ash, então foda-se, vai tomar no cu se você quiser tecnicamente, que tecnicamente não é necessariamente o Lapras do Ash, pra mim é o Lapras do Ash. Então, de novo, são esses Pokémons que estão comigo, e vou reforçar, há mais de 20 anos. Então é muito difícil não e aí, assim, é aquela coisa, tipo, conforme você vai vendo Pokémons das novas gerações, mas, porra, não conheço esse maluco, mas, porra, eu conheço esse Sceptile. Esse Sceptile com esse gravetinho na boca. Eu conheço esse filho da puta. Eu fui amigo desse filho da puta. Esse filho da puta tava ali comigo quando as coisas eram difíceis. Então, tem... E eu sou um fraco enorme pra esse trope específico de anime e de RPG japonês, que é justamente, tipo, porra, eu vou perder. E aí você vê o flash de todos os seus amigos... E aí a mais literal força da amizade é o que te levanta, sabe? Porra, é uma coisa que já aconteceu num RPG japonês que eu não vou falar porque é spoiler pra caso alguém queira jogar, mas, sabe, literalmente no chefe final o protagonista tá caído falando, porra, eu vou perder porque é um RPG japonês, então você tá enfrentando algum tipo de deus. E aí você começa a ver os seus amigos... Que você passou as últimas 60 horas juntos, porque também é um RPG japonês, então você passou 60 horas com esses filhos da puta. E aí você vai vendo eles aparecendo e levantando o seu personagem que tá caído no chão. E eu fico em lágrimas, porque, de novo, eu sou amigo desses filhos da puta. Eu salvei o mundo com esses bostas. E aí eles não conseguiram chegar nessa batalha final, mas eu e o protagonista, a gente chegou. E agora, com a ajuda deles, eu tô levantando. E de novo, é clichê? É. Mas eu sou muito... Esse é um clichê que me pega. Eu acho que essa é a forma do poder da amizade bem feita. Sabe, é mais do que só você lembra, sabe, você pensar e você ter um flashback dos seus amigos e falar, porra, é isso. E você dá o... É literalmente uma versão quase que espiritual da jornada que você teve aparecendo e falando, porra, lembra de tudo isso, lembra de todas essas pessoas, lembra de toda essa jornada que você teve. Que no caso de Pokémon é literalmente isso, sabe? Tipo, a palavra jornada é uma palavra que tá constantemente sendo usada em Pokémon. E quando você vê todas essas pessoas... Mas assim, tem todas essas pessoas também. Porque tem todas as pessoas que fizeram parte da aventura do Ash assistindo a partida. Que apesar deles não serem tão influentes pro Pikachu levantar. Você, como espectador, você tá vendo, caralho, é a Misty, ela tá com um corte de cabelo esquisito, o que aconteceu com o cabelo da Misty? E você vê justamente o Tracy, você vê o Professor Carvalho, você vê a mãe do Ash, e aí você vê também os Pokémons, e aí você lembra de novo, esse episódio de Pokémon que você viu quando você morava em três casas atrás, e você tinha 10 anos, e você tinha que terminar de ver o episódio de Pokémon pra poder ir pra aula, porque senão você ia atrasar pra aula. Então, eu acho que isso é uma coisa... Esse é um clichê que ele funciona comigo, por exemplo, num jogo de 60 horas, porque eu passei essas 60 horas com os outros membros da minha parte, então eu criei um vínculo com eles. E funciona ainda mais com esses pokémons que fizeram parte, literalmente, da minha infância. Eu tenho quase 30 anos e eu lembro de chorar por causa desse Butterfree filho da puta. Porque o Ash deixa de, ah, vai transar, filho, você merece. Tchau, a gente nunca mais vai se ver, sabe? E esse Pidgeot, que de novo é um dos pokémons mais legais do mundo, e ele deixou ele embora. Por que que você deixou ele embora? Esse pássaro gigante, mó da hora. Foda. Ele é tão foda. Então, porra, eu lembro quando esse Squirtle usava um óculos escuro, porque ele fazia parte de um squad de apagar incêndios, sabe? Então, eu acho que a galera que fez esse episódio, a animação tá linda, tudo, mas alavancar essa coisa que pouquíssimas séries têm de manter um mesmo protagonista por 25 anos e alavancar todo... a bagagem emocional desses 25 anos. Por exemplo, eu não vi quando o Ash tava na quarta temporada, então esse Primeape não significa nada pra mim. Mas os outros Pokémon, sabe, de novo, o Primeape não, porque o Primeape significa, eu quis dizer o Infernape. Infernape. Então, esse Infernape não significa nada pra mim, mas esse... a evolução do... é o Pokémon Caranguejo, eu esqueci o nome dele agora. Eu lembro desse cara. Ah, o Kingler? O Kingler. O Kingler, eu lembro desse Kingler, sabe? Eu lembro desse Primeape, eu lembro do Lapras, eu lembro do episódio que o Ash capturou 10 mil Tauros e esses 10 mil Tauros estão aqui. Sabe? Eu lembro do Snorlax. Então, de novo, eu lembro, não lembro de todos esses filhos da puta? Não, não lembro de todos esses filhos da puta, porque são 25 anos também de anime que eu não assisti todos. Mas, sabe? Parte do motivo do Trico ser ser o meu inicial favorito, em parte porque o Trico do anime era legal pra cacete e ele tinha esse, tecnicamente, não cigarrinho na boca. Então ver o Sceptile aparecer aqui é tipo, porra. Porra, eu tive 12 anos um dia. E é uma coisa que. Tão. E de novo, o genial disso é que. E assim, você pode fazer isso pra um anime de 100 episódios de 2 anos, você pode fazer isso pra um anime de 50 episódios, que hoje em dia é muito pra um anime. Mas de novo. São pouquíssimas as séries, sabe, tipo, é Pokémon e é One Piece, que tem o tempo necessário pra você ter esses vínculos emocionais que te... Sabe, que pra mim, eu associo muito com a primeira temporada de Pokémon com quando eu morava no Rio de Janeiro, sabe? Uma época que eu tava literalmente morando em outra cidade, eu tinha 7 anos, isso foi 22 anos atrás, eu era um outro ser humano. E ver esses Pokémons de volta nesse flash... que é o que vai levantar o Pikachu, é uma coisa que é tipo, ah, porra, quem consegue fazer isso? E a vantagem de você ter o Ash nesses 25 anos perdendo e sendo um meme, é que você, quando você faz isso, você faz um negócio que é tipo, ah, sabe, eu conheço necessariamente o Lucario, que faz parte da equipe do Ash que venceu, não. Mas eu conheço os outros caras, eu conheço essa galera. E de novo, eu conheço o Ash. O design do Ash mudou nesse tempo? Claro que mudou, mas porra, é o Ash. É o Ash, eu lembro desse filho da puta saindo do quarto dele e tomando uma surra do Pikachu, porque era o único Pokémon que a porcaria daquele professor tinha pra dar pra ele. O Pikachu não quis entrar na Pokébola. E aí o Ash quase morreu pra salvar a Misty de um Sparrow. E foi toda uma coisa. Então é doido como pensar que é tipo, ah, eu lembro como isso acabou. Quando eu era uma criança. E hoje eu, como um adulto, eu tô vendo isso terminar. E eu acho que é uma forma que só algo que teve todos esses 25 anos pra marinar nesse desenho pra criança, nesse desenho que tá aqui pra vender videogame e bonequinho, ele consegue te pegar emocionalmente tão forte. Sabe, é não dissimilar de, sabe, nós dois assistindo a final de de Dragon Ball Super na sua casa, sabe? Porque, de novo... Eu lembro quando esse filho da puta do Goku era uma criancinha pescando com o rabo dele pelado na beira do rio. Foi foda. Sabe? E ele tá aqui. E de novo, eu acho que perde um pouco. Quer dizer, ainda foi foda porque a gente assistiu junto e a gente assistiu como, sei lá, pessoas normais assistem esporte. Pelo menos é pra mim como uma pessoa que não assiste esporte. Apesar de eu saber que o Goku ia ganhar porque Dragon Ball, que sabe, eles não iam destruir todos os universos porque o Goku perdeu. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa de que esse tempo todo conhecendo esses personagens te faz ter essa bagagem emocional que faz esse momento ser... E, de novo, o fato do Goku sempre ganhar no final das contas não, faz o fato de quando o Ash ganha e ele nunca ganhar ser ainda mais incrível, ser ainda mais um momento que é tipo, ah, é óbvio que o Goku ia ganhar. E... Por mais que pra mim é surpreendente... Não, foi surpreendente que o Ash ganhou. Não era óbvio que o Ash ia ganhar. E ele ganhar se torna mais emocionalmente ressonante pra mim. Porque, de novo, isso não é uma coisa que acontece no final de cada arco. Essa é uma coisa única que, de novo, a gente nunca mais vai ver porque eles estão aposentando o Ash. Então, é foda. De novo, eu tô vendo o final dessa luta e é incrível. A animação também tá incrível. Eu acho que esse Charizard tá um pouco vermelho demais, mas tudo bem, a gente segue a vida. Mas é um negócio que... Não, tipo assim, esse lance do... Que nem você falou do Dragon Ball. A gente até falou isso num programa muito tempo atrás, né? Foi foda, foi um torneio do poder lá e tal. A gente assistiu nessa pegada de... Como se fosse um esporte mesmo, vendo, sei lá, a final da... De futebol ou do Super Bowl, uhum. Uma parada assim. Só que do Ash realmente a gente não sabia, cara. Se ele perdesse, eu acho que você não ia ficar surpreso. Se ele perdesse, é só tipo, ele perdeu de novo. Ele vai pra falsa Espanha na próxima temporada. E aí a gente cria essa expectativa de que ele não vai tomar no cu dessa vez. E de novo, essa é a coisa que é tipo, a gente sabe que eventualmente o Ash ia ganhar alguma coisa. Porque, de novo, essa é a coisa da suspensão da descrença, que é tipo, tem a vantagem dos 25 anos, e aí tem também o problema dos 25 anos, que a gente não vai estar perdendo os torneios há 25 anos. Eventualmente, isso se torna insustentável. Porque, sabe, é aquela coisa que é tipo, o Ash perdeu de novo, óbvio que ele perdeu de novo. E é a coisa do Ash deixar de ser um personagem e se tornar um meme. E ainda assim, ainda é dentro de todas as coisas que são impossíveis de acreditar em Pokémon, incluindo os monstros, os fantasmas, sabe, incluindo esse fantasma roxo gigante sorrindo que tá atrás do Ash enquanto ele segura esse troféu, das várias coisas que são difíceis de acreditar, tipo, ah, o fato do Ash, de novo, ter esse Pikachu, que é o Pikachu mais poderoso que já existiu na face da Terra, porque esse filho da puta tá aí na batalha, literalmente na batalha, todo santo dia, dos últimos 25 anos, é tipo, Então, tem esses dois lados, que é tipo, ah, você pode trazer de volta esse Pokémon que eu não sei, sabe, tipo, eu não sei se o Primeape do Ash aparece depois da primeira temporada, mas ele aparece, eu lembro do episódio, eu lembro desse episódio, então, é uma coisa que, quando ele volta, tipo, ah, você acertou um ponto que eu não sabia que era um ponto fraco meu, mas ao mesmo tempo tem essa desvantagem que é tipo, ah, se o Ash continuasse perdendo, mas, e aí, então, quando ele ganha, de novo, tem essa coisa que é diferente do Goku, porque, tipo, ah, todo mundo espera que o Goku vai ganhar. Porque essa é a coisa do Goku, ele ganha o torneio, e aí tem um próximo torneio com pessoas ainda mais fortes, que, de novo, eles tiveram que criar o multiverso pra achar pessoas mais fortes, porque acabaram as pessoas mais fortes que o Goku no universo. A gente vai ter que ir no multiverso pra achar pessoas pra lutarem com o Goku. Então... Não é surpreendente, sabe? Não é uma coisa que vira notícia, sabe? Não virou notícia como virou em vários sites de cultura pop que eu acompanho. É de porra! Porra! O Ash foi campeão! Sabe por que, tipo, ah, o Goku foi campeão? Tipo, ah, o Goku foi campeão. O que vai acontecer? O Kuririn morreu? Então, tipo, ah, foi foda, cara. É um negócio que eu fiquei muito feliz, de novo, assistindo agora o final da luta. É muito foda. Parabéns pro Ash, parabéns pro Pikachu. Uma boa aposentadoria pra vocês. Sabe, o Ash, o que toda empresa quer é que alguém com 10 anos de idade, 25 anos de experiência. Uma boa aposentadoria aos seus 11 anos, Ash Ketchum. Satoshi, qualquer coisa em não, japonês. E uma coisa super interessante que eu achei nessa parte finalzinha mesmo, que o... Tipo, você falou que ver o Primeape foi algo que mexeu com você. Porra, muito tempo que eu não vi esse filho da puta, mas agora eu tô vendo ele tá usando um cinturão. Aí tu lembra, caraca, o Primeape ele parou pra treinar porque ele foi dar uma de Rock Balboa, venceu o campeonato. Chegou o Doug King lá e falou, ei, você tem um Primeape que é muito forte, posso ficar treinando ele em vez de você usar ele pra ganhar uma liga? Sim, pode ficar com o meu Pokémon, tranquilo. E o que aconteceu? Cara, eu comecei a assistir Pokémon em japonês muito, muito, muito depois, sabe? Só pra treinar e tal. E quando o Pikachu, ele levanta e começa a tocar a música, mesmo a música em japonês, que, vamos pensar, ela não tem esse... Sabe, o Squirtle tá de óculos escuro na primeira cena que ele aparece. É muito difícil você não imediatamente... Me atacar com um soco de nostalgia quando o Squirtle tá com o óculos escuro dele, porque, de novo, porque dos três iniciais da primeira geração, o Charizard é, obviamente, o mais icônico dos Pokémons do Ash, porque ele foi o que continuou aparecendo, sabe? O Charizard do Ash é um personagem com P maiúsculo, de um jeito que é tipo, ah, eu não acho que o Squirtle lá do time de bombeiros... Ele aparece e é recorrente e é um motivo de porque o Ash ganha as batalhas 20 anos depois. Do jeito que o Charizard, de novo, ele vira e o Ash aparece aí. E, de novo, ele tem todo o arco dele não respeitar o Ash, não obedecer o Ash, daí eventualmente ele começa a respeitar o Ash, aí ele luta com o Articuno, é toda uma coisa, sabe? De um jeito que, de novo, esse é só um Squirtle. E acontece que ele tem um óculos escuro. E esse é o lance. E essa é a única coisa que você precisa... Pra imediatamente me transportar mais de 20 anos atrás. Sabe, é literalmente o primeiro frame do flashback. Não é flashback, mas assim, desse momento de resolução espiritual do Pikachu. São os três iniciais, o que de novo já é uma dose de nostalgia por si só, porque são os três iniciais do primeiro jogo. E é o Squirtle com a porra do óculos escuro. Sabe, é de novo. Talvez um dos pokémons mais icônicos, porque justamente foi um dos primeiros... Assim, tirando o Pikachu, porque o Pikachu também é um Pokémon que já aparece com uma quantidade enorme de personalidade, falando, não vou entrar na porra dessa bola, eu que mando nessa relação. O Squirtle também foi um dos, tipo, ele fazia parte de uma equipe, ele era o líder dessa equipe, e aí ele respeita o Ash, ele decide querer fazer parte da jornada do Ash, mas ele ainda tem o óculos dele, e aí eu sei que mais pra frente tem um episódio que ele encontra com os outros Squirtles, e é toda uma coisa. Então, de novo, é porque eu gosto muito da ideia dessas histórias que se desenrolam ao longo dos anos. E, de novo, tem os problemas que a Ash, de novo, nunca tem envelhecido. O Ash continua sempre perdendo, mas... Esse momento dos pokémons voltando pra levantar o Pikachu é o porquê eu gosto de anime, sabe? De novo, é o clichê mais comum do shonen de porrada, que é a ideia do poder da amizade vai vencer a final. Então... E, de novo, sabe? Por exemplo, eu tô olhando agora pro Greninja. Eu não ligo pra esse Greninja. Eu sei que ele e o Ash faziam meio que uma fusão esquisita em algum momento. E que isso foi uma coisa. E aí ele tinha o Rasen Shuriken bizarro de água dele. E isso é o que eu sei sobre esse Greninja. Mas, ainda assim, eu olho e ele, tipo, ah, ele é um amigo do Ash, sabe? Então, ele é meu amigo também, sabe? Ele é amigo do meu amigo. Ele é amigo desse meu chapa que eu conheço há 25 anos. Não sei, eu sinto que eu tô me repetindo a certo ponto, mas, ao mesmo tempo, essa não, coisa... Que isso. Ele venceu e o mais foda. Você falou do cruzamento de Shibuya. No cruzamento de Shibuya, que deve ser um dos lugares mais caros para você colocar uma publicidade ali, né? Porque tem aqueles telões, realmente não para ali. Cara, rolou um informe. Tipo assim, finalmente o West venceu, né? Ele é o campeão mundial, o torneio mundial. Mano, no cruzamento, naqueles telões. Cara, tem isso no YouTube, quem quiser pesquisar. Cara, é muito foda, arrepia, mostra como que é grande essa franquia e que eu acho que foi uma finalização dessa jornada do Ash com chave de ouro, assim, sabe? E como eu falei no começo, foi muito bom não pegar nenhum spoiler, porque eu acho que, tipo, foi muito difícil não pegar spoiler, né? Tipo, se você não tivesse aqui assistindo meio que, né, ao vivo a parada, porque era uma coisa muito grande, e se você tem Twitter, se você tem alguma rede social, a chance de você ter tomado um spoiler é muito grande, né? E, cara, não tomei esse spoiler, foi foda, foi muito maneiro. E agora é essa nova temporada. E, não, depois, só pra finalizar essa parte, depois eles fizeram... Não sei se já terminou. Eles fizeram, tipo, um mini-arco, mostrando algumas aventuras do Ash e tal, agora no mês de fevereiro. Mas era só pra complementar, né? Tipo, um episódio ele encontrou com a Mish, outro com o Brock e tal, pra meio que finalizar a história dele. Uhum. Como se fosse uma... Como é que é depois? O epílogo, né? Que é depois? É o epílogo, sim. Como se fosse meio que um epílogozinho, e acho que a partir de... Desse mês, né? Estamos em março. Em março que vai. Eu acho que é março. É março? Eu lembro. É porque deve ser no começo da temporada de primavera. Uhum. Né? Então é março ou abril. É, porque eu acho que saiu um trailer hoje ou ontem de quando a gente tá gravando. Sabe quando isso vai sair? Mas é, eu lembro de ter lido que é março, mas eu não tenho certeza. Mas. É, e aí. Eu acho que a menina tem o gato da maconha e o menino tem o jacaré de fogo que precisa de atenções especiais. Ninguém tem o pato do carnaval. O que, de novo, tava no período apropriado pro pato de carnaval. Mas é doido. É, de novo, é doido pensar que não vai ter um anime com o Ash passando por aí. Sabe? Esse é um constante da... Porque, sei lá, quando eu penso quando eu comecei a baixar anime, assistir anime legendado na internet, porque o Cartoon Network começou a reprisar Naruto durante o torneio Chunin, eu falei, nem fudendo, vai tomar no seu cu todos vocês não podem fazer isso comigo, eu não vou ver a saga dos Abus enquanto eu não sei quem venceu a porra do torneio, vocês vão à merda. É uma constante da minha vida, é tipo, em algum lugar tem um anime com Ash passando por aí. Porque, de novo, essa é a coisa que, de novo, é uma propaganda. É aquela coisa que eu acho que eu já falei aqui, que é tipo, eu devia ter uns 25 anos quando eu me toquei que os pokémons falam o próprio nome, porque, assim, isso te ajuda a lembrar o nome dos pokémons. Isso é um método de fazer marketing. E é por isso que nenhum dos pokémons do Ash tem nome, porque se eles tivessem nome... Porque se o Pikachu do Ash chamasse Jonathan... você não ia pensar tanto em Pikachu, você ia pensar no Jonathan, que é esse personagem. Pikachu deve ser um Jojo. Eu nem sei de onde eu tirei esse nome especificamente, mas meu ponto é... É uma coisa de propaganda, então, sei lá, eu tenho assistido uma quantidade indecente de Gundam, e Gundam também é uma grande propaganda, sabe? Eu acho que essa é uma coisa que Gundam acaba tendo que lidar com mais dificuldade, que pelo menos até agora, e eu sei que, por exemplo, o próximo Gundam que eu vou ver, que é o G-Gundam, ele é literalmente... Porque eu já vi o Mobile Suit 079, que é o primeiro, aí tem o Zeta, tem o Double Zeta, tem o Sharks Contra-Ataque, que é o filme, e aí tem uma série de OVAs, e aí eventualmente tem o Victory, que é o que eu tô assistindo agora. Todos eles são muito sérios, todos eles são sobre guerra, são sobre política, são sobre colonialismo, imperialismo, mas a cada 5 episódios você tem que mostrar um robô novo pra vender bonequinho de robô novo. E aí todo episódio tem que ter uma luta também, porque todo mundo gosta de ver uma luta. Então, de novo, é mais fácil pro Pokémon, como uma franquia que é tipo, tem que ter toda uma luta, mas tudo gira em torno de luta. Então é fácil, sabe? Tipo, o Ash acha um Pokémon que ele quer capturar, ele tem a luta dele contra um Pokémon selvagem, ou tem a luta contra um treinador novo, ou a Equipe Rocket aparece uma luta contra a Equipe Rocket. Quer dizer, eu nem sei se essa é mais a dinâmica atualmente, porque, de novo, tem tanto tempo que eu não vejo Pokémon que eu nem sei se a Equipe Rocket, quer dizer, especificamente a Jess, o James e o Meow, se eles ainda são essas coisas que aparecem em episódio sim, episódio não, pra tentar roubar o Pikachu. Eu suspeito que não, eu suspeito que nesse ponto eles provavelmente são mais aliados e amigos do Ash do que vilões, entre aspas, dentro da medida de que eles jamais foram vilões, mas... Então, Gundam tem uma dificuldade muito maior, que é tipo, a gente vai falar de colonialismo, mas toma aqui um robô novo, que é mó da hora. Realmente, o robô é mó da hora. Em Victor e Gundam tem um robô que ele tem uma série de segmentos que são decopáveis, que faz ele parecer um dragão chinês, dele ser todo comprido e tal, e é tipo, porra, mó legal esse robô gigante. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma série história sobre a guerra destruindo a inocência das crianças e como a humanidade tá poluindo a Terra a ponto de que nós não vamos conseguir mais viver na Terra. E aí existe essa dicotomia muito bizarra que eles estão tentando ao mesmo tempo circular esse buraco quadrado, como diz a expressão em inglês, que é tipo, ao mesmo tempo você tem que vender um bonequinho, ao mesmo tempo você quer contar uma história séria. Então, por exemplo, o próximo Gundam, que era o que eu tava falando, que é o G-Gundam, a história dele é um arco de torneio. A ideia é que, tipo, todos os países têm o seu próprio Gundam. E aí vai ter um torneio. Tanto que se você procurar sobre os Gundams do G-Gundam, tem uns Gundams que são meio problemáticos. G-Gundam Racist. Se você joga G-Gundam Racist, tem uns robôs que são tipo, esse é o robô africano, então ele tem uma girafa. Tem o Gundam holandês, que ele é um moinho de vento. O Gundam espanhol é um touro. Sabe? Então, de novo, nesse aspecto, tipo, a gente aceita a ideia ridícula de que vai ser um torneio de robô gigante e cada país tem o seu robô gigante parcialmente mais racista que o outro. É tipo, ok, é mais fácil vender o robô gigante porque você não tá tentando lidar, até onde eu saiba, talvez eu assista chegando e descubra que ele tem uma puta história sobre colonialismo no final das contas, vai saber. Mas sei lá, tem um Gundam mexicano e ele tem um daqueles chapéus. Grandões. Não é um ombreiro, é o chapelão, sabe? Surpreendentemente... É o sombreiro, não? É o sombreiro, eu tava confundindo o sombreiro com o poncho. É, ele tem um sombreiro. Então é... Ele tem um cacto? Oi? Ele tem um cacto no braço dele, é isso? Deixa eu... Tá certo. Deixa eu ver, eu tava com a imagem dele aberta agora, mas eu fechei, mas é possível. Ele tem um tridente, o que eu não... Sim, é um cacto, o braço direito... Né? É um tridente de raio, o braço... direito dele é um cacto. Tem um que é, eu não sei de onde, mas ele tá usando o que parece ser... Os ombros dele são zebras, e ele parece estar usando uma túnica de zebra, e ele tá usando o que parece um cordão vagamente africano, entre aspas, no que é um conceito bastante racista do que é África. E é tipo... Então assim, tô curioso. Tequila Gundam! Eu acabei de ver também que ele chama Tequila Gundam. E aí o da Grécia chama Zeus Gundam. E aí tem um que é o Ashura Gundam. Então, eu tô curioso. De novo, vindo dessas quatro séries do Tomino, que é o criador de Gundam, que são muito, de novo, muito sérias, colonialismo, imperialismo, lá. Muito curioso pra ver o que, que é esse Mermaid Gundam, que é literalmente parece que um peixe engoliu o seu robô gigante. É um cara fantasiado de peixe. Tem o Gundam Rose, que é francês, ele tem uma meia capa de, que parece um toreador, que é estranho, porque se não fosse o touro, que é o espanhol, eu imaginaria que esse fosse o espanhol também. Então é muito curioso pra ver o que infernos é G Gundam. Mas esse é o meu aside de animes, porque eu tenho assistido muito Gundam, mas... Então, é, mas sabe, então até quando você pensa em uma série muito séria como o Gundam, tipo, ah, ele é sobre vender bonequinho no final das contas, sabe? Eu comparo mais especificamente Gundam de forma geral com o desenho de Transformers, porque é sobre vender literalmente o bonequinho de um robô gigante, e aí eu penso como, porra, de novo, eu tô pegando a mania de falar de novo, mesmo quando eu não falei algo antes. Enfim, eu nunca vi o desenho original de Transformers, mas pelo que eu entendo, ele é realmente um desenho de o caso da semana. Os Transformers vão, eles derrotam os Decepticons e acaba o caso. Eu preciso que você... Deixa eu ver, porque Gundam é de... Transforma. Uma cópia de Gundam, será? Eles são da mesma época o suficiente pra eu não achar que seja o caso. Original Series. Falando que Gundam tem 40 anos aqui, é verdade? Gundam é de 79, então ele fez... É, por aí. Transformers é de 84, então Gundam veio antes. Eu não acho que é necessariamente uma cópia, mas são ideias parecidas. É parecido o design, assim? Ah, um pouco, mas... os mais antigos. Sim, eles são bem quadradões e parecidos nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu não sei quanto que é a limitação do molde de você fazer o seu brinquedo, ele precisa ser quadrado. Sabe, essa é uma coisa que, olhando para os Gundams mais modernos, eles têm muitas curvas. Pra mim, eu gosto bastante do Gundam original, porque ele é bem quadradão. E aí, como agora você pode fazer bonecos de todas as formas, os Gundams têm, sabe, eles têm cintura. E aí, tipo, por que isso é um robô gigante? Enfim. Mas eu preciso que você, quem estiver perto do seu computador ouvindo isso, eu preciso que vocês joguem no Google Space Colony New Mexico. Que também é do G Gundam. Mexico. E de novo, essa série parece incrível. Eu não tenho como não olhar para esse asteroide, que é um cactus ombreiro, que chama New México, e não pensar, talvez racista? Sim. Incrível? Também. Você deu a volta, você conseguiu fazer uma coisa que é tão ridícula que é fantástica, sabe? De novo, que porra é essa? Eu não sei que porra é essa, mas esse é o New México. E ele é um ombreiro, e também é um cactus, e também é um asteroide. Por quê? Por que não? De Gundam, eu espero, sei lá, Deus sabe quando a gente gravar o próximo episódio, eu quero já ter visto e poder falar mais especificamente do quão racista é esse anime. Porque, Eu queria saber uma coisa. É porque você tá assistindo, né? Uhum. Mas tem um... É porque às vezes você assistir a uma produção, uma obra de forma cronológica não é certo. Você tá assistindo desde o... sei lá, o primeiro... Sim, é porque a forma como eu tô assistindo é... Eu tô assistindo enquanto eu escuto um podcast que chama The Great Gundam Project. Eu já falei dele aqui a primeira vez que eu... O que acontece? Eu, em 2019, começo de 2019, eu assisti o Gundam, Gundam Zeta, e o Gundam Double Zeta e o Gundam Charles Counter-Attack. E eu vi esses... O que é, efetivamente, 150 episódios de anime e um filme... Em um mês. E aí, enquanto eu escutava esse podcast, porque os dois hosts do podcast estão assistindo por semana dois episódios de Gundam em ordem cronológica. E é realmente em ordem cronológica de que eles foram lançados e comentam dois episódios. E aí o que começaram a fazer durante o Zeta, durante o Double Zeta, porque ele tem a fama de ser o pior, apesar dele ser muito bom também, pra mim. Eles começaram a assistir também um anime que é um backup show, porque eles falaram, porra, se a gente vai ter que gravar toda semana sobre um anime que a gente não gosta, vamos escolher um outro anime que talvez a gente goste. Então, são dois animes por podcast. Então, por exemplo, o que eles fizeram pra ser par com o Victor e Ganda é Macross. Então, eu assisti Macross agora. Eu vou assistir Macross... Porque Macross, ele tem 38 episódios, eu acho. E Gundam Victory tem 52. Aí, existe o Macross 2, que tem só 6 episódios. Aí, eu vou assistir ele agora que eu tô na reta final do Victory também. E aí, eles estão assistindo em ordem cronológica. Eles estão atualmente no Gundam Seed Destiny, que já é dos anos 2000. Então, assim... Porque o Victory, ele é de 93. Então... Seed Destiny Gundam. Mas eu não pretendo ver todos, sabe? Tipo, o Gundam Seed, todo mundo... Gundam Seed, ele foi um dos mais populares nos Estados Unidos, porque eu acho que ele passava... Essa é uma dúvida que eu tenho, porque foi ou o Seed ou o Wing que passou na Toonami nos Estados Unidos e que foi o primeiro a passar nos Estados Unidos e que meio que popularizou a série. Mas assim, tudo que eu vejo do Seed parece ruim. Eu quero ver o Wing, parece legal, então eu vou assistir. Mas o Seed parece meio ruim, então eu não vou ver. Aí eu vou só pular. Então eu tô vendo as séries que eu tenho interesse de ver. E aí eu vou pular as que eu não tenho tanto interesse de ver. E aí assim, se eu não tiver um burnout que nem eu tive da última vez, porque eu assisti 150 episódios de anime em um mês, eu espero eventualmente ultrapassar, porque eles gravam um podcast por semana, e eu tô tentando manter o ritmo de, no máximo, 2 episódios do podcast, que dá 4 episódios do anime por dia. Eu tô de férias, não é mais fácil fazer isso, enquanto eu não tenho muita mais coisas acontecendo na minha vida. De novo, tentando me limitar a 4 episódios por dia também, pra não ter o burnout que eu tive quando assisti em 2019. E aí, eventualmente, também passar pros Gundams mais recentes. Tanto que eu vi o Bruxa de Mercúrio, que é o Gundam que estreou ano passado. E aí ele tá fazendo o que eu não acho que é como acontecia antigamente. Ele tá fazendo a coisa de pular a temporada. Então ele teve 12 episódios na temporada passada. Aí não tá tendo nessa temporada. E aí, na temporada que vai começar agora, ele volta. Então esse eu já vi, porque de novo, esse podcast só vai cobrir a Bruxa de Mercúrio em 2028. Então, sei lá, se eu estiver ainda acompanhando o podcast, se eles chegarem um dia nesse Gundam, eu revejo ele. Então eu tô fazendo isso tanto com o Bruxa de Mercúrio quanto Iron Blooded Orphans, porque ele também tá na Netflix, então é fácil de só dar play e ver, porque, de novo, são os dois mais recentes, então são dois que só... O podcast que eu tô escutando só vai chegar daqui a pelo menos uns 4 anos. Então eu não preciso me preocupar com isso no momento. Mas é, então eu tô... Tô nessa de assistir. Tem sido muito interessante. Eu gosto bastante. Eu tô nessa fase de assistir coisa de mecha, porque o Friends at the Table, que é um podcast de RPG que eu escuto, eles vão começar uma temporada nova de mecha também esse mês. Aí eu fiquei, porra, e se eu voltasse a ver Gundam? Aí eu voltei a ver Gundam, e agora é essa única coisa que eu tenho feito recentemente é ver Gundam e Macross. E aí a próxima temporada é o G Gundam, e aí eles vão ver Clabor. Que é um anime sobre a polícia usando robôs gigantes pra patrulhar. E eu tô curioso pra ver como que vai ser isso. E depois vai ser também... E aí o final da temporada do G Gundam vai ser... Ghost in the Shell, o anime... a série de anime. Porque Ghost in the Shell tem um mangá, que são 2 grandes volumes. Aí tem o filme... Que adapta parte do primeiro volume do mangá, até onde eu sei. E aí tem depois essa série animada que é o... chama Seki, que é o Standalone Complex, que é uma série de 26 episódios que tem 2 temporadas. Eu já vi uma vez o Seki, há muitos anos atrás. Aí eu quero rever, porque parece que é bom. E aí eu vou ver junto com a coisa. Eu também fiz o meu spreadsheet, porque eu sou esse filho da puta. E aí eu tô organizando e baixando anime e vendo... E aí esse é o meu problema, que eu, que eu funciono muito com obsessões. Então a minha obsessão agora é anime. Então eu tô na tipo, porra, eu vou assistir uns animes clássicos. Porque eu também tô vendo esses animes de novo. São originais. Que no ponto que eu tô agora são anos 90, mas eu penso, porra, Macross é de 82, então ele também já é um pouco mais antigo. Eu fico pensando, e se eu assistisse Lupin the Third desde o começo? O que não é o jeito certo de assistir Lupin. Mas eu tenho esse probleminha que eu preciso ver as coisas em ordem certa. Então, tipo, e se eu assistisse Lupin? E aí, e se eu assistisse, sei lá, tem uma trilogia de filmes que não são relacionados, que um chama Cleópatra, outro chama Beladona, e eu não lembro o nome da terceira, mas que são filmes que são dirigidos por um outro cara e o Osamu Tezuka. E eu nunca vi nada do Tezuka. E eu falo, porra, esses filmes que aparentemente são clássicos e são do deus, o deus do mangá. E eu nunca li ou assisti nada dele. Então, se eu assisti isso dele, e se eu visse essas outras coisas... Sabe, por exemplo, o Leiji Matsumoto morreu recentemente, que é o cara do Space Battleship Yamato, Galaxy 99 e Capitão Harlock. Eu falo, porra, e se eu assisti uma coisa desses filhos da puta? E aí eu tenho esse problema de que eu crio uma obsessão por algo, e aí eu fico 2 meses fazendo só essa coisa, e aí eu fico com um burnout maluco, e aí eu fico 3 anos sem ver anime. E aí vai ser provavelmente isso que vai acontecer. E tudo isso só começou porque eu ouvi num podcast as pessoas falando que o remake de Trigun tá muito bonito. E aí eu decidi ver o remake de Trigun, e aí eu comecei a ouvir um podcast de RPG de Mecha, e eu criei um buraco negro infinito de anime na minha vida. Dito isso, o remake de Trigun realmente é muito bonito. O anime começou a fazer 3D certo, e eu tô muito feliz com isso, porque, porra, tem uns 3D que são muito feios, ainda mais se você pega coisa dos últimos, sei lá, de 5 a 7 anos atrás, é tipo, isso me machuca, mas vendo uns animes dessa temporada atual que são em 3D, que é o tanto o Trigun quanto o Kaina do Mar de Neve, os dois são em 3D, mas eles são mó bonitos. Eu falo, caralho, eles finalmente acertaram, os filhos da puta finalmente estão fazendo ser bonito. Então, assim, e aí isso tá me deixando também com vontade de ver o Trigun original, que eu assisti algumas vezes quando passava no Cartoon. Eu acho que o Vash é dublado pelo Guilherme Briggs, mas eu não tenho certeza. É um desses casos estranhos de um anime que meio aleatório pra ter recebido dublagem, mas ele recebeu uma dublagem. Então, por exemplo, eu tô olhando aqui a minha lista de torrents de coisas, de animes pra assistir também, porque eu falei... Fiquei ambicioso e pensei se eu assisti umas coisas clássicas. Então aqui, tá aqui pra eu baixar um dia, caso eu ache que eu vá assistir. A Chita no Joe. Eu vou ver a Chita no Joe um dia? Óbvio que não. Sabe, são mais de 100 episódios da Chita no Joe. Mas e se eu assistisse a Chita no Joe, sabe? Eu, tipo, pô, Creed 3 parece que vai ser um grande anime. Então se eu assistisse o... Sabe, e eu gosto muito de Hajime no Ippo. E não, nunca mais eles vão fazer um anime de Hajime no Ippo, pra minha grande infelicidade. Então, se eu assistisse o outro grande anime de boxe, que é a Chita no Joe, e aí eu posso finalmente ver Megalobox. Assim, eu provavelmente devia tomar vergonha na cara e ver Megalobox, porque eu sei que ele não tem uma ligação narrativa tão grande com a Chita no Joe, mas se eu assistisse a Chita no Joe primeiro. Outra coisa que eu quero ver, Legend of the Galactic Heroes. Outra coisa que eu quero ver, Space Runaway Ideon, que é um outro anime de mecha do Tomino antes dele fazer Gundam. Dirty Pair. Filmes do Satoshi Kon, que eu nunca vi, que eu preciso tomar vergonha na cara e ver os filmes do Satoshi Kon. E eu fiquei muito chocado esses dias quando eu fui ver o Satoshi Kon morreu em 2010, e eu lembro da notícia dele morrendo como se fosse ontem. Deus tempo. E o terceiro filme da trilogia dos filmes do Osamu Tezuka é Cleópatra, Beladona e Beladona e Mil e Uma Noites. Então, de novo, eu vou ver mais anime? Não sei, mas talvez eu veja, sabe, talvez eu veja Arcade of My Youth, que é o anime de Capitão Harlock. Talvez eu assista o filme de Jujutsu Kaisen. Mentira, esse eu com certeza vou ver, porque eu quero ver a segunda temporada quando estrear. Eu baixei. Então, eu tenho um problema com dois animes que eu assisti a temporada de 24 episódios de um dia porque depressão, que é Dororedoro e Jujutsu Kaisen. Eu vi cada uma dessas coisas em um dia. Eu não lembro de nada do que aconteceu nesses animes. O que, assim, por exemplo, pra ver Jujutsu Kaisen Zero não é um problema, porque ele é um prequel. Mas, assim, não lembro de nada que acontece. Que foi um problema que eu tive com o Chainsaw Man, mas aí quando eu assisti o anime, eu lembro vagamente que essas coisas acontecem. Mas, de novo, eu li os 94 capítulos de Chainsaw Man em um dia. Porque, de novo, depressão. Então... E esse é um problema de anime e de... coisas, episódios de 20 minutos de forma geral, é muito fácil você só engolir eles numa velocidade muito grande e aí vira tudo meleca na minha memória. Então é essa coisa que é tipo, o que acontece com Jujutsu Kaisen? Sei lá, cara. Eles têm umas maldições que viram superpoder. O cara, o protagonista, tem um demônio dentro dele porque Naruto aconteceu na cultura. Mas assim, é realmente é um trio, que é o protagonista que é hiperativo e meio gênio com o demônio dentro dele, o cara de cabelo preto sério e a garota. E aí eles são treinados por um cara que usa uma venda no olho e tem o cabelo espetado branco pra cima. Então é tipo, a Naruto aconteceu pro mundo todo. O pessoal fala bastante desse que vai ter um arco de Shibuya, que meu amigo falou assim, nossa, esse próximo arco vai ser adaptado. O arco de Shibuya lá vai ser foda, o melhor arco de anime que eu assisti. Aí eu tô pra ver a primeira temporada de Jujutsu, só assisti acho que um ou dois episódios, assim, não continuei. Mas confesso que você falando de Gundam, cara, me deu vontade de assistir. Por quê? Porque aqui você vai ter muito forte One Piece, Pokémon, One Piece, Gundam, os Kamen Riders da vida, né? Uhum. Eu acho que tem produto, né? Você vai em loja, você vê produto de todos os animes e tal, mas algo que me marcou bastante, né? É, você sempre vai encontrar robô gigante, o Kamen Riderzão, Pokémon, One Piece. Aí o resto você encontra e tal. Uhum. Mas parece que são produtos mesmo que vendem muito. Logicamente que tem... Você vai ter Doraemon, que é coisa mais pra criança. Uhum. Mas, cara, eu me sinto perdendo algo, sabe? Quando eu vim pra cá a primeira vez, eu não gostava de One Piece. Não, eu tinha assistido One Piece e perdi muito. Uhum. Porque poderia ter aproveitado mais coisas. E você falando de Gundam, eu fiquei pensando assim, cara, são tantas coisas que eu perdi, sabe? Por exemplo, no shopping perto aqui de casa, teve um evento lá sobre Gundam, sabe? Tipo, se eu tivesse assistido alguma coisa, eu iria aproveitar aquele evento, sabe? Uhum. E eu falei, pô, uma parada que é japonesa, no sentido assim, pô, faz parte da cultura dos caras. Os caras compram lá as miniaturas pra... Sim. É uma... galera... É uma coisa que eu tava pensando muito... Porque... Eu gosto muito de robô gigante de forma geral. E, de novo, sabe, tem um meme de Walk Robot e... Não sei se você já viu que é um menino que ele é o protagonista até de um dos OVAs que é o... 0080 War in the Pocket, que ele é um garoto que acha o Gundam muito legal, ele acha os robôs muito legal, e aí ele olhando pro robô falando com o robot, e aí o robô tá com a arma dele atirando uma bala que tá em arco com os deles Guerra é Ruim, que a ideia tipo, é a criança perdendo o ponto da série, porque o robô gigante é legal. E assim, eu acho robô gigante legal pra cacete, sabe? Tipo, eu toda vez que eu vejo um robô gigante novo que eu fico apaixonado, eu tiro print, coloco no Twitter, e eu acho foda. E aí, Gundam fez muito bem a coisa do Gunpla, e do Gunpla se tornar a sua própria subcultura. Então, tipo, tem pessoa que só gosta de montar boneco, que nem precisa necessariamente assistir o anime. E não precisa se importar com, sei lá, qual é a ideologia de Zion nessa temporada de... Assim, nem se você assiste o anime, você precisa necessariamente fazer esse close read. E acaba que, como eu tô ouvindo um podcast que eles assistem dois episódios por semana e falam por meia hora sobre os sobre os episódios, eles acabam fazendo uma leitura mais profunda sobre os temas que o anime tá tentando abordar. Porque o anime tá tentando abordar temas mais sérios do que, por exemplo, Pokémon. De novo, sem querer falar mal de Pokémon, eu acho que Pokémon ele aborda o que ele quer abordar da melhor maneira possível, que é vender os Pokémons, enquanto Gundam, ele tá tentando ter uma mensagem sobre ideologia e sobre capitalismo, sobre poluição, e ele acerta todas as vezes? Não. O Tommy não sabe escrever uma mulher? Não. Mas tem uns robôs de grande da hora. E aí é uma coisa que me deixa muito triste, é eu tenho zero vontade de montar um robô. Me dá o boneco. Eu quero um bonequinho de um robô na missão de 100%. Quero montar o bonequinho, mas não, mas nem fudendo. Porra, toda vez que eu vejo alguém falando, eu vou pegar aqui a lista, eu vou ter que usar um alicate específico pra cortar a parte do plástico. Porque eu não sei se você já viu, mas ele vem naqueles plásticos que é tudo junto, tudo um bloco, e aí você tem que destacar as coisas, e aí você tem que lixar a parte que tava colada no haste que tava segurando ele, tipo, mas nunca que eu. E aí você tem que colar o adesivo, e aí se você tiver a destreza de um réptil morto que nem eu, você vai provavelmente colar o coisa torta, tipo, mas nem fudendo que eu vou fazer isso, sabe? De novo, eu quero o bonequinho pronto na minha estante, eu não quero montar o bonequinho. E eu sei que é uma subcultura, e eu sei que tem muita gente que gosta de fazer isso, eu não tenho interesse particular nisso, eu quero o bonequinho na minha estante. Eu não quero ter que montar o bonequinho, eu quero que o bonequinho venha montado pra mim, obrigado. O quanto eu tive que montar os nedoroides do Link que eu tenho aqui, é o máximo que eu vou me esforçar pra montar um bonequinho, que é tipo, eu preciso colar não, eu preciso encaixar o cabelo e a cabeça ao mesmo tempo, e é tipo, não vai rolar, e sei lá, Gunpla caro, porque dólar caro, economia do Brasil, então é foda. Assim, é foda, mas assim, se um dia você voltar e quiser trazer um Gunpla pra eu nunca montar, eu prefiro. Não, eu ia falar isso pra você agora. Pode ter certeza. Quando eu for dar um pulo aí no Brasa, eu vou pegar um pra você. Montado já. Isso. Ou posso ser malvado e falar, se monta. Monta. Toma aí o seu projeto. Eu vou ter que achar uma lixa. Lixa esse tipo específico de plástico. Eu não sei onde que eu vou fazer. Mas é, então eu tenho gostado bastante de jogo. Eu já gostava antes dos três primeiros Gundams, eu acho que. Não tem um motivador tão grande pra mim pra assistir alguma coisa quanto ter um podcast pra eu ouvir depois. Eu gosto, eu acho que. Principalmente pra mim, como uma pessoa que, sei lá, eu moro com a minha tia, que não é uma pessoa que tem o hábito de assistir coisas. Porque, por exemplo, eu fui pra São Paulo recentemente com a Amanda e aí, no final de todos os dias a gente via um filme e a gente conversava sobre o filme depois. Essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Eu gosto muito de, depois de ver um filme, sabe? Era uma das minhas coisas favoritas de quando eu ia no cinema antes da pandemia, que é tipo, porra, e aí a gente sai do cinema e a gente vai pra praça de alimentação e a gente vai conversando sobre o filme, e a gente achou do filme e os temas do filme e eu gosto muito desse ato de avaliar o filme depois e ver o que funciona e ver o que não funciona. E aí tem filmes que eu saí positivo do cinema e aí conversando sobre ele. E aí tem filmes que eu não gostei, mas que alguém traz um contraponto que me faz ver o filme de forma diferente. E aí, ouvi um podcast mais perto que eu tenho disso recentemente. Porque, de novo, eu moro com a minha tia, eu não moro mais com a minha mãe ou com o meu irmão, que eu posso assistir uma série com eles ou ver um filme com eles. E aí acaba sendo uma coisa que eu faço mais raramente. Então tem um podcast pra eu escutar depois, eu assistir alguma coisa. É o mais perto que eu tenho disso, que é ouvir outras pessoas tendo conversas, e aí eu acabo vendo também as perspectivas diferentes. Então tem várias coisas que é tipo, eu provavelmente não teria reparado, ainda mais quando eu vi as três primeiras séries principais de 2019. É tipo, eu peguei provavelmente mais coisas do que eu teria pego se eu tivesse só assistido. Eu sou um defensor de assistir a série, as três séries originais. Eu sei que são 150 episódios de anime, episódio pra cacete. Mas eu recomendo mais do que assistir os filmes resumos. Porque eu, de forma geral, não gosto de filme resumo. Foi muito curioso, porque eu vi ontem o filme resumo de Macross. E ele faz uma coisa. E assim, ele não é muito bom. Eu acho que Macross é bom por acidente, porque tudo Porque Macross, ele foi... Ele ia ter, eu acho que 27 episódios, ele foi tão popular que ele foi... renovado. Eles ganharam, tipo, 8 a 10 episódios a mais do que eles tinham planejado. Então, o último arco é meio que, tipo, depois da guerra. E aí, os personagens são meio mal escritos e eles não parecem os personagens do começo da série. E aí, o filme também é assim. O filme é extremamente sexista. De um jeito que é, tipo... Será que a série original foi boa por acidente? Mas uma coisa que eu acho curiosa do filme resumo de Macross é que ele é todo feito com uma animação nova. Ele não é que nem a maior parte dos filmes resumo. Tipo, ah, a gente vai pegar o anime, a gente vai recortar as cenas principais e a gente vai colar e fazer um Frankenstein horrível de assistir. Porque a minha primeira experiência com o Gundam original foi ver os três filmes resumos e sempre sair meio estufado depois dele. Porque... o que você tá vendo são várias cenas de vários episódios diferentes, então você tá tendo vários começos, meios e fins e clímax ao longo de uma experiência de 2 horas que parece a mais estranha montanha-russa do mundo, que é tipo, ah, começo, meio, fim, começo, meio, fim, num filme meio desconjuntado, esquisito. Enquanto o Macross, como de novo, ele foi tão popular que eles pegaram e fizeram um filme todo animado do zero, de um jeito que eu não sou o maior fã de... tudo, todas as mudanças que eles fizeram, porque parece que eles tiveram todo o orçamento do mundo, então tipo, ah, e se todo o design de personagem tivesse 3 camadas de roupa a mais? E como são os anos 80, ombreiras, muitas ombreiras, todas as ombreiras do mundo, mas de novo, Macross muito bom, a série original, Super Dimension Macross, por conta do podcast, desse podcast, eu quero e vou assistir o Macross Plus, que é a... eu vou assistir a versão filme, mas tem uma versão também OVA, que são acho 4 episódios, que é o primeiro projeto que o Shinichiro Watanabe foi o diretor. Shinichiro Watanabe, que é o conhecido principalmente por ser o diretor e criador de Cowboy Bebop. Então, curioso pra ver esse que foi o primeiro trabalho dele como diretor. Então, não sei. Curioso. De novo, gosto bastante dele. Gosto bastante da Yoko Kanno. Boas trilhas sonoras. Então tô curioso pra ver como que vai. E de novo, Macross muito bom. Primeiro Gundam. Meu Gundam favorito é o Zeta, que é o que fica no meio, mas esses três principais e o Charles Contra-Ataque, que é o filme que meio que, que fecha essa era de Gundam, eles são todos muito bons. Sabe, de novo, eu entendo se você não quiser ver. Não você, especificamente Rafael, você é o ouvinte. O você real que eu tô me referindo, a pessoa hipotética que tá escutando isso, não quiser se dedicar a... nem que seja só a primeira série, que são 50 episódios, é tipo, bastante, quer ver o filme resumo, eu acho que ver o filme resumo é pelo menos um jeito de ver, tipo, você tem interesse nisso? Porque ao mesmo tempo que o robô gigante é legal, ainda é bastante papo sobre política, e às vezes é bem lento, e às vezes a criança não quer entrar no robô gigante, porque uma piada recorrente do podcast que eu escuto é que o Hideakiano do Evangelho não inventou nada, porque, de novo, a ideia da criança que é relutante ao entrar no robô porque ele não quer fazer parte da violência, é uma coisa que já tá lá no primeiro Gundam, que é ele não é o primeiro mecha, mas ele é o anime de mecha mais famoso e que ele precede Evangelion por vários anos. Então, já tá lá. A ideia do tipo, ah, eu não quero entrar no robô gigante, porque entrar no robô gigante vai machucar a mim e as outras pessoas. Então o Evangelho não inventou nada de fato. Mas, então, sei lá, pra brasileiros, que são a maior parte das pessoas ouvindo esse podcast, tem os 3 filmes resumos na Netflix. Eu acho que tem Gundam inteiro no Crunchyroll. Eu não tenho certeza. Se você ler inglês, você pode sempre ir atrás de um bom torrent. Eu acho que provavelmente tem lugares que fazem ainda torrent de coisas legendadas em português. Eu não sei onde são esses lugares. Porque eu não faço mais parte dessa cena, tem muitos anos. Eu só assisto anime legendado em inglês no baixado em torrent. E tem lugares em torrents por causa do advento do streaming e da tradução simultânea. Tem muitos lugares que fazem... que é uma coisa comum com série americana, por exemplo... Mandalorian, que estreou agora a 3ª temporada e eu ainda não vi o primeiro episódio. Se você baixa um torrent, geralmente vem com todas as legendas que estão disponíveis na Disney+. E aí tem um lugar em especial que se você for no site de torrent que chama Erai Raw, que eles também têm múltiplas legendas. Então, por exemplo, Trigun tem legenda em português. Então essas legendadas em português, que é a mesma... Porque, de novo, eles ripam do Crunchyroll. E aí, como no Crunchyroll tem a legenda em português, você tem a legenda em português no seu torrent. Pirataria é uma delícia. Achei aqui, Rodrigo, no, na Netflix, né? Porra, muito Gundam. Tem Gundam Unicorn, Gundam Seed Destiny. É, Seed Destiny. É, porque o... Gundam Wing, uau. Vários Gundam. Essa é a coisa, por exemplo, o porque... Gundam... esses primeiros Gundams que eu tô falando, que é o... Mobile Suit Gundam, Zeta, Double Zeta, Sharks Counter-Attack, Gundam, F-91 e Victory Gundam, eles se passam todos no mesmo universo, ele é chamado do Universal Century, e aí que, eles foram todos escritos pelo... Eu esqueci, deixa eu lembrar qual que é o primeiro nome do Tomino... Tomino Gundam... Yashinori... Não, Yoshiyuki Tomino... Ele que fez todos esses, e aí ele, por exemplo, ele não gosta muito do Victory, porque ele fala que tava muito deprimido quando ele fez, ele acha muito dark, eu não tô achando muito dark, mas então talvez os últimos 10 episódios sejam terríveis, e todo mundo morra, não sei. E aí ele para de fazer Gundam, e aí o próximo que vem é o G-Gundam, de novo, o torneio, os Gundams racistas. E aí ele se passa num universo novo, e é essa coisa que a maior parte dos Gundams fazem, é que eles não se passam... Cada um se passa meio que no seu próprio universo. E aí tem alguns que se passam no Universal Century. Por exemplo, o Unicorn, ele se passa no Universal Century. Ele se passa entre o porque entre Sharks Counter-Attack e o F-91... Tem um time gap no, dentro do mundo que são uns 60 anos. E aí o que eles têm feito ultimamente é preencher esses 60 anos. Então tem o Unicorn, que é no Universal Century. Tem um filme que chama Narrative, que também é no Universal Century. Tem o Hathaway's Flash, que esse tá na Netflix brasileira também. Não sei se tá na Netflix japonesa. Que também... se passa depois de tudo isso. O Hathaway, ele que tá no nome, ele é filho de um dos protagonistas do primeiro Gundam. Então tem toda essa coisa também de ele tá contando essa história mais generacional. E aí, por exemplo, tem filmes resumos do Zeta Gundam, que são também três filmes, mas eles mudam o final de um jeito que torna impossível o Double Zeta de acontecer, porque de novo tem toda essa coisa do... Tomino tá deprimido e não gostar tanto assim da série que ele fez depois. Então ele muda, pelo que eu sei, porque eu ainda não vi, eu quero ver eventualmente esses filmes resumo do Zeta. Eles mudam o final pro que eu imagino que seja um final mais feliz, que não leva a todas as guerras que continuam acontecendo pro robô gigante continuar lutando. Mas então, é um negócio tipo, você... Pra mim foi um caso de você entra porque o robô gigante é legal e você fica porque os temas sobre guerra e imperialismo são interessantes e você quer ouvir esse podcast que você gosta. E eventualmente o Tomino volta pra Gundam, ele faz duas séries depois, ele faz o Turna Gundam, que eu preciso que você jogue no Google Turna Gundam, porque é um design que eu adoro do Gundam, porque ele tem um bigode. O robô gigante tem um bigode que parece do Barba Branca de One Piece e é fantástico. Deus, é tão idiota, eu adoro. As pessoas falam muito bem de Turna Gundam. E depois ele fez um que chama Geno Caralho, maneiro, na moral. Que é também do Tomino, que as pessoas não gostam tanto do Geno Reconquista. Então eu tô curioso pra chegar nele, mas eu acho que ele é de 2014, então Deus sabe quando eu vou chegar nele. Então eu tô muito curioso pra ver Turna Gundam, porque Turna Gundam, principalmente antes de eu começar a assistir Gundam, todo mundo fala, tipo, se você quer ver um que é... São só esses 50 episódios, que ainda é muito, mas fechado em si só, não tem continuação, não tem nada, não tem floreia, tipo, assiste esse é bom, os temas são shows, então ansioso pra eventualmente chegar nele. Tem, sei lá, uns 200 episódios de anime pra assistir antes de chegar nele, mas um dia eu chego nele. E aí um dia eu vejo o robô gigante de bigode. Mano, eu gostei. Achei aqui um... Ó, pelo que eu tô vendo aqui na Netflix do Japão, tem são arcos, né? Porque tá escrito aqui, tá escrito em japonês, mas são arcos tipo um arcos, talvez Batalha no Espaço, tradução do domínio, não sei. Você que já assistiu algum, deixa eu ver outro aqui, Soldados, alguma coisa. Mas são tipo filmes, 2 horas e 20. Não sei se é resumo de arco, porque tem um kanji aqui que significa arco, né? Não sei se é resumo do arco, mas eu achei aqui tá escrito Gundam tipo 1, que tem 40 e poucos episódios. Não sei se esse é o primeirão. O primeirão tem 43 episódios, e aí ele tem ele tem três filmes resumos, deixa eu ver os nomes dele. 43, achei aqui, Rodrigo, 43 episódios. Ele é o primeiro. 1979. Eu acho que, até onde eu sei, e eu acho que isso pode ser apócrifo, eu posso estar lembrando errado, a primeira série de Gundam não foi necessariamente o maior estouro do mundo, mas aí eles fizeram esses três filmes resumos, e aí as pessoas viram os filmes resumo, e isso deu sucesso suficiente para fazer as continuações. Mas, de novo, isso pode ser apócrifo, porque isso é muito similar com a história de Star Trek. Porque a história de Star Trek é que a série original não fez muito sucesso inicialmente, e aí depois eles começaram a ter reprise dos episódios, e aí por causa da reprise dos episódios, eles... começou até as convenções de tracks e essas coisas que leva à criação da nova geração, tanto que é por isso que, no caso de Star Trek, a primeira série é dos anos 70, e aí a nova geração é só nos anos 90, porque tem todo esse gap que a série original não foi um sucesso, mas que, tendo reprise na televisão, as pessoas foram assistindo e criando afeto com os personagens e com o universo, até ele eventualmente se tornar o sucesso que leva pra uma continuação. Então, de novo, é por isso que eu acho que é possível que seja apócrifo, porque... porque, de novo, são duas histórias muito similares. Mas eu tô olhando aqui, na Netflix brasileira, os filmes resumos de Gundam. Então, o primeiro chama Mobile Suit Gundam 1 Edição Especial, que é um nome esquisito. O segundo se chama Mobile Suit Gundam Soldados da Desolação, que combina com o que você traduziu por alto agora. E o terceiro é realmente Mobile Suit Gundam 3, Confrontos no Espaço. Então esses são os três filmes resumo, para quem não quer se comprometer aos 43 episódios. Eu acho que vale a pena, sabe, voltando à coisa do Ash, que é do, tipo, você passar esse tempo com esses personagens e você ver os perrengues que eles estão passando... contribui muito com a história que Gundam tá querendo contar, porque um resumo rápido, muito por cima, de o que é o primeiro Gundam. O primeiro Gundam, tipo, tá tendo essa guerra entre a Federação da Terra e o Principado de Zeon. O Principado de Zeon são... não sei qual que seria o termo em português, mas em inglês é Spacenoids. São pessoas que nasceram nativamente no espaço e eles querem a independência deles da Federação da Terra. Só que eles atualmente... aconteceu um golpe de Estado e uma família claramente bastante neonazista, bastante foco no neo, porque de novo, centenas de milhares de anos depois, eles tomam controle, eles dão um golpe e tomam controle de Zeon. Então eles são os vilões. Só que aí tem o Amuro, que é esse garoto especial. Ele tá tendo um ataque na colônia onde ele mora, eles entram nessa nave especial que é a White Base, e aí acaba que por causa do ataque só sobrevivem crianças, e aí essas crianças estão viajando no espaço nessa White Base que tem um Mobile Suit Gundam, que é um Mobile Suit experimental, que por motivos ele é mais poderoso e ele vence todas as batalhas, e aí a história é eles viajando... Eles saindo do espaço para ir para a Terra procurar ajuda da Federação, e aí depois a Federação mandar eles de volta para o espaço. E, então, muito é desse perrengue que essas crianças presas nessa base militar, tendo que lutar essas guerras que elas não foram feitas para lutar. Então, eu acho que vale muito. Sabe? Então, tem uns episódios que são eles perdidos no deserto, e é meio chato e é meio lento, mas eu acho que faz parte, sabe? Porque é isso que aquelas crianças que não queriam estar nessa arca, que eles são nessa arca por causa da guerra, e eles são vítimas dessa guerra tanto quanto eles são soldados, e qual que é o limite do soldado, e quais são as guerras que valem a pena você lutar, e quais são as guerras, e qual que é o ponto que o colonialismo da federação da terra é um problema ou não. Talvez isso seja uma coisa que vai ser abordada na segunda, em Gandonzeta, que talvez quando eles vençam os fascistas, eles mesmos se tornem os fascistas, porque eles criaram uma super polícia. Talvez esse seja o tema da segunda série. Então, de novo, eu acho que passar esse tempo com os personagens agrega, mas ao mesmo tempo, de novo, eu entendo que nem todo mundo tem a paciência ou o tempo disponível pra assistir 43 episódios de anime, se você quer ver. Se bem que são 3 filmes de 3 horas, então, de 2 horas cada, então, quanto dá isso? Vamos ver. São 6 horas, 6 horas... Dá 6 vezes 60 é 360 minutos. 360 minutos, você consegue ver quantos episódios de 20 minutos? Dividido por 20. Dá aproximadamente 18. É, ok, vale muito mais a pena em questão de tempo ver os filmes mesmo. Mas, ainda recomendo ver a série. Eu acho que vale a pena você passar esses outros episódios, esses 25 episódios a mais com as crianças e ver eles passarem pelos perrengues. Mas então, assim, mas de forma geral, assistam Gundam, mas não assistam Shark Counter-Attack. De novo, muito estranha a decisão da Netflix. Em algum momento a Netflix também teve Unicorn, só que eles tiraram o Unicorn, mas muito estranho não ter nada relacionado a Zeta e Double Zeta e ter o Shark Counter-Attack, porque esse filme não faria sentido nenhum. Essa é uma coisa que quando eu era adolescente, eu queria ver Gundam, mas eu queria ver Gundam porque o Char é um personagem que tem um design muito legal. Então, vou ver um filme chamado Char Contra-Ataque. Meu amigo fala, Rodrigo, não faz isso, não vai entender porra nenhuma. E aí, agora, como alguém que viu o filme, realmente eu não vai entender porra nenhuma. Assim, ele ainda é um filme que acontece muita coisa em 2 horas. Então, assim, eu ainda não sei se eu entendi 100% do que aconteceu nele. Mas, assim, se eu tivesse visto sem ter visto os outros Gundam, eu não ia entender absolutamente nada. Mas, por exemplo, se você quiser uma outra série separada que eu assisti 6 episódios dela, mas que é interessante até agora, é o Iron-Blooded Orphans, que também tá na Netflix. Ele é outro desse caso que, de novo, ele não se passa no Universal Century, ele é uma história autocontida, então tem os 50 episódios, começo, meio e fim, você assiste e as pessoas falam relativamente bem desse. Então, sei lá. E, por exemplo, uma coisa dele que ele é diferente dos outros é que ele é mais pé no chão. Não pé no chão no sentido de realista, mas pé no chão no sentido de, tipo, os robôs não estão voando o tempo todo. As batalhas acontecem no chão, até agora, nos 6 episódios que eu vi. Então é menos do... E eu tô comparando com o Victor, que se passa fundamentalmente mais na frente, cronologicamente, do que, sei lá, o primeiro Gundam. Mas é interessante. E, sei lá, o Barbatos, que é o Gundam do Iron-Blooded Orphans, ele tem uma lança gigante, que é metal pra cacete. Mas, de novo, se você procurar Gundam Barbatos no Google, você vai ver que ele tem muita curva. Eu acho que ele é muito curvilíneo pro meu Gundam, sabe? É tipo... Ele tem um. Ele, parece que ele tem uma caixa torácica no lugar dele ter um cubo onde era pra ser o peito dele. Ele tem curvas de um jeito que eu não sou o maior fã do mundo, mas eu gosto da lança gigante dele, que parece só um pedaço de metal gigante. E é muito brutal, e de novo, vindo do Victory, que se passa bastante no futuro na cronologia do Universal Century, que todo mundo tem sabre de luz, é muito doido assistir o Gundam usando uma arma branca. Porque até quando alguém usa uma arma branca e não é um sabre de luz, é geralmente um machado com a lâmina que vibra em alta velocidade para ela cortar o metal mais rápido. Então, ele tem essa coisa dele ser mais clean do que é só um porrete de metal. E ele vai descer o porrete de metal nos outros robôs gigantes. E o Witch from Mercury tem no Crunchyroll, e ele tá passando ainda, sabe? Passaram só os primeiros 12 episódios, e aí ele tem uma estrutura diferente, no sentido que... Leve spoiler pra Bruxas de Mercúrio, que é, tipo, a parte de guerra só começa no final desses primeiros 12 episódios. Os primeiros 12 episódios são drama de escola, que eu acho interessante. De novo, é uma mudança bem grande pro que Gundam costuma ser. Então você passa tempo com essas crianças na escola, e aí a escola também, porque efeito Pokémon no Gundam, que é tipo, a única coisa que as crianças querem fazer na escola é batalha de robô gigante, o que é extremamente... Toda vez que eu vejo os adolescentes da escola lutando no robô gigante, eu falo, isso me parece perigoso, isso parece um jeito fácil de um adolescente morrer. Por que que vocês deixam os adolescentes lutarem com espada laser? Isso não me parece saudável. E ainda mais porque, sabe, a escola de elite, onde os filhos das pessoas mais ricas do mundo vão, e é tipo, por que que vocês estão deixando os filhos das pessoas mais ricas do mundo lutarem com espada laser? Vocês vão matar, alguém vai perder um olho. Tira essas crianças do robô gigante. Mas, e uma coisa interessante também que eu acho que, até onde eu saiba, e eu posso estar errado, porque tem muito Gundam no mundo, mas eu lembro da notícia sair que esse é o primeiro Gundam principal protagonizado por uma mulher. Então, isso é uma coisa, isso é divertido, eu gosto da protagonista. Ela tem aquela coisa de protagonista meio cabeça de vento, que de novo é muito diferente. A Suleta Mercury. Que é muito diferente de protagonista de Gundam de forma geral, que costuma ser um menino deprimido. Então é legal ver essa protagonista mais hiperativinha, cabeça de vento, eu vou lutar no robô gigante pra ajudar os meus amigos. E aí, curioso pra ver o que vai acontecer quando a parte de guerra e traumas começarem a acontecer na próxima temporada. E... também, eu acho que essa vai ser uma primeira pra Gundam. O casal principal, porque a coisa que eles fizeram, tipo, a protagonista vai ser uma mulher, mas a gente não vai mudar o interesse amoroso. A gente vai continuar escrevendo interesse amoroso como uma mulher. Então, eu acho que é o primeiro Gundam protagonizado, porque é algo fortemente implicado como um casal sáfico. É uma coisa... porque o primeiro duelo que a Suleta participa é... pra ela, ela desafia o grande campeão da escola, que ele nunca foi derrotado, ó. E é muito engraçado porque ele não vence uma luta no anime. Mas, e aí tem toda uma coisa que a outra protagonista, que é a Miorine, ela é filha do chefe da maior mega corporação do mundo, e ela vai casar com o campeão. E aí quando a Suleta vence o campeão, ela se torna campeã. E aí é tipo, ah, então você é minha noiva agora. E ela fica, mas eu sou uma menina. E aí ela fala, ah, então as pessoas em Mercúrio devem ser muito retrógradas, se elas acham que faz diferença se você vai casar com uma mulher sendo homem ou não. E tipo, ah, ok, estranho. De novo, o fato do seu casamento estar ligado com quem é o campeão de duelo de robô gigante na escola, esquisita, é uma decisão questionável do seu pai. Mas assim, mas é legal, é divertido, eu gosto. De novo, curioso, eu não vou dar spoiler, a cena final é muito boa, desses primeiros 12 episódios. Eu tô muito curioso pra quando for começar a próxima parte. E até onde eu saiba, isso tá no Crunchyroll. E no site de torrent mais próximo. Tava com a ideia aqui. Você comentou que, pô, esse lance de falar sobre um filme, alguma coisa que assistiu, livro, etc e tal, a gente podia fazer isso. Como a gente não tá com tanta constância, isso já é algo inerente do nosso projeto, a gente podia fazer isso, cara. A gente podia meio que escolher algum, pode ser anime, pode ser filme, porque tempo a gente vai ter, entendeu? Ah, não, sim, não, sim, algo sim, assim, sim. Rodrigo, assiste esse negócio pra semana que vem. Não, uh-huh. É isso, né? Ah, não, sim. A gente sim. Podia fazer isso, cara. Ah, eu adoraria fazer isso, eu acho divertido. E de novo, eu... porque é uma coisa que... entrar aqui num ponto um pouco mais... saindo da conversa do anime, entrando num ponto um pouco mais sério de como o meu cérebro tem funcionado recentemente. Eu tenho estado nos últimos 2 meses, sabe? 2023 tem sido um ano em que eu tenho estado muito deprimido, eu tenho estado muito mal nos últimos meses, e eu tenho especificamente me sentido muito burro. Essa é uma coisa que eu acho que isso é pelo fato de que, sei lá, eu, desde que eu me formei na licenciatura, eu tô fazendo o bacharelado só pra eu não estar fazendo nada, então eu não tô tão investido academicamente na faculdade. E aí eu não sei se eu vou fazer mestrado ou não, devia fazer. Eu não sei como que eu arranjo um emprego como professor no ano 2023, pós-pandemia, no planeta Terra, no país Brasil, na cidade de Juiz de Fora. Então, e aí, a coisa de eu ouvir podcast sobre pessoas comentando as coisas, você sempre fala, porra, eu não reparei nesse detalhe. E aí, tipo, porra, será que eu sou burro? E isso me faz me sentir burro, porque... E aí, de novo, eu sei que é uma comparação injusta, porque, por exemplo, no Great Gundam Project, eles veem só 2 episódios por semana e eles fazem notas, eles trazem essas coisas justamente pra... Eles assistem, eu sei que pelo menos quem faz os resumos assiste o episódio mais de uma vez, porque a primeira vez é pra assistir o episódio e a segunda é pra fazer o resumo que é lido no podcast. E aí você fazer essa leitura mais próxima faz ser mais fácil você ver os temas e você ver as partes mais profundas do que está sendo discutido no anime, no caso, que é o Gundam, ou Macross, ou Votons, ou seja lá o que eles estão assistindo. Então eu gosto, eu acho que esse é um formato interessante para as pessoas fazerem as coisas, é uma coisa que... Eu já propus para outras pessoas, porque principalmente como a gente tem tido muito hiato, você tem estado muito ocupado aí, sabe, a gente nem citou coisas que aconteceram na sua vida pessoal, que são muito grandes, porque eu não sei se você quer falar sobre isso aqui, então eu vou só ser vago a respeito de tudo, mistério. Mas eu sei que você tem estado muito ocupado com o trabalho, com tudo que você tem feito aí, você está literalmente no outro lado do planeta Terra. Então eu já... Principalmente ano passado, que eu li 40 livros, eu cheguei pra algumas pessoas e falei, se a gente lesse um livro junto e gravasse um podcast depois? E as pessoas, isso parece mó trabalho. Eu falei, ok, desculpa se eu tenho esse problema na minha cabeça que eu quero transformar as coisas que eu faço em conteúdo, porque eu sou terminalmente online e eu gosto de ter um microfone na minha cara e eu gosto de discutir com pessoas as coisas que eu leio e que eu assisto. E, de novo, eu tava lendo muito livro, então, tipo, porra... Se eu tivesse uma desculpa pra eu grifar a passagem de livros e pensar mais profundamente sobre as coisas, ao invés de só terminar um livro e imediatamente começar outro e só ir consumindo eles sem pensar. E, então, de novo, é uma coisa que... Eu acho que a gente já tentou fazer algumas vezes, a gente nunca deu certo, que é tipo, pro próximo episódio a gente vai ver Rise of Skywalker. Você não, até hoje nunca viu Rise of Skywalker. Então, assim... Então, vamos, agora vai. Agora pode agora dar certo? Pode dar certo ou não? Não sei. Tem que ver. Então é uma coisa que a gente. Agora? Tem que ser assim. A vida. A gente deixa pra depois. No... Você tem o poder da escolha. Então. Eu acho que por várias questões de logística, isso seria uma coisa melhor discutida off mic, mas porra, eu não sei, porque de novo, sabe, essas coisas tipo, será que um filme seria mais prático, porque é uma coisa que, tipo, de no máximo 2 horas a gente pode seguir em frente e aí, não sei, sei lá, a gente pode ver algum filme e aí, sei lá, tentando talvez fugir do anime, então ver uma coisa tipo... Você tem Amazon Prime? Tem. Code Geass, não é Gundam? Primo do Gundam? Não? Não é de... Assim, a gente pode ver... Ver Code Geass seria muito interessante. O que acontece? Code Geass foi o primeiro anime de robô gigante que eu vi na vida. E aí, eu vi, na época que passava... Code Geass é um anime que eu até hoje não tive coragem de voltar pra ele, porque ele foi o meu anime favorito quando eu assisti. O Lelouch, que é o protagonista, ele é um personagem que eu adorava quando eu era adolescente. Então eu sei que em algum momento eu quero rever ele, mas parte de mim tá tipo, porra, e se isso for uma merda terrível? E eu descobri que eu, 15 anos atrás, só tinha um gosto de merda. Então aí, a gente pode ver se você tem Code Geass na Netflix japonesa? Tô vendo aqui. Tem que, ele usa capa. Ele usa capa, eu adoro, eu adoro. Coisa é invasão. Ah, não, a coisa é porque... Império Britânico, é isso? Britânia. Que é uma mistura dos Estados Unidos com a Inglaterra e a Europa, e eles invadem o Japão, é toda uma coisa. Deus, Code Geass é É, não, parece maneiro. É porque a coisa do... A coisa do Lelouch é que ele é meio que... eles tiraram com o português da Netflix brasileira. Mas enfim, pode deixar, eu dou meu... eu dou meus jeitos. É porque até recentemente ele tava na Netflix brasileira, muito estranho, diferente, enfim. Eu assisto Code Geass. Mas a coisa principal do Lelouch é que a maior comparação de outro personagem que parece com ele é o Light Yagami. Porque ele tem. O Lelouch tem essa coisa de sempre tá planejando. Ele tá sempre jogando xadrez, ele tá sempre planejando um passo à frente. E ele é um grande gênio estrategista. Então essa é a grande coisa que separa ele. Porque, de novo, geralmente o protagonista de Robô Gigante é um adolescente deprimido. Enquanto o Lelouch, ele é muito... Eu sou o gênio, eu sou o adolescente gênio que vai dominar o mundo. E ele tem todo o plano de vingança dele, que é toda uma coisa. Deus. Eu lembro de eu ver o último episódio, eu baixei um Mirk, porque o episódio com legenda de fã saía primeiro no Mirk, aí eu baixei o Mirk, e aí na minha... que já era internet banda larga, mas internet banda larga de, sei lá, 2008... Eu levei mó tempo pra baixar o episódio, e aí o meu tempo no computador passou, e aí era a hora do meu irmão, e eu implorei pra ele me deixar, porque eu precisava ver o último episódio daquele anime, e eu chorei o anime inteiro, o último episódio inteiro. Deus. Tem história. Ah, não, sim. De novo, Eu acho que essa é uma proposta interessante, porque... voltando no Pokémon, é revisitar uma parte do Rodrigo do passado. Deixa eu ver quando especificamente a Code Geass. Eu acho que deve ser... Eu vou chutar aqui 2009. Pelo menos a Code Geass R2, que é a segunda temporada. Mas... 2006 a primeira temporada. Então a segunda... é de 2008. Tava mais perto do que eu imaginei. Podemos ver. O character design é da Clamp, que eu adoro. Adoro Clamp, adoro. Se tem uma das coisas que me faz ter disforia corporal é o fato de que eu sempre quis ser um cara não razoavelmente alto e magro, que nem os protagonistas da Clamp, com braços que vão até depois da cintura. Porque, de novo, elas só sabem desenhar um tipo de corpo, mas eu sempre gosto bastante. Se você voltar no meu Facebook e você for olhar os meus primeiros avatares no Facebook, vai ter avatar que é o Lelouch. De novo, é uma coisa que tá muito integrada na minha história com o anime, na minha história com o Robô Gigante, de um jeito que... Bora ver Code Geass. Vai ser doido voltar no Rodrigo de 2008. E ver o quanto errado eu tava sobre tudo. É engraçado porque no The Great Gundam Project, a primeira parte do podcast é eles falando dos animes que eles assistiram na semana entre um podcast e outro, e aí tem um que eles falam sobre Code Geass, e a crítica que eles fazem sobre Code Geass é que Code Geass é a única obra de arte que é radicalmente centrista. O que é, eu tenho curiosidade de ver agora com essa perspectiva. Deus, ver Code Geass como alguém que tem ideologia, entende de política, é uma coisa completamente distante do Rodrigo de 2008. O Rodrigo de 2008 é o maior, de novo, radicalmente centrista, uma pessoa que é, tipo, acha que se preocupar com política é uma frescura, é uma coisa que pessoas não deveriam fazer, porque eu era e ainda sou um homem branco hétero, então eu não preciso me preocupar com nada. Então a gente vai ver Code Geass. Beleza. Pô, foi uma cagada. Chutei. E aí é bom que... Chutei certo. Não, sim. Você acertou na minha adolescência. Você acertou em quando eu tinha 14 anos. Que essa altura do campeonato é mais do que metade da minha vida atrás, o que é muito triste. Porque a coisa que eu tô sofrendo na minha vida pessoal é o fato de que... O meu aniversário de 29 anos foi mês passado e eu tô criminosamente perto dos 30. E é assustador. Eu... e é uma coisa que eu quando eu fui jogar... uau, já achei um avatar meu no Facebook, que é o Lulush. O segundo avatar, que é o Lulush. Vamos ver quantos avatares do Lulush eu tenho no Facebook. Só 3. Achei que fosse mais. Mas eu não sei o quanto você viu do Lulush. Quando eu fui jogar Persona 3, eu nomeei o protagonista como Lulush, porque eu acho que o design deles é parecido e eles têm o mesmo dublador, que é o Jun Fukuyama. Eu chamei ele de... Eu fiz alguma outra referência com algum outro personagem que também é dublado pelo Jun Fukuyama. É o... Ah, o Kimihiro Watanaki, que é o protagonista de XXHolic, que também parece o protagonista de... Porque ele também tem o design da Clamp, porque XXHolic é da Clamp, e ele também parece com o protagonista de Persona 5, que eu não sei o nome canônico dele, e ele também é dublado pelo Jun Fukuyama, e aí eu fiz essa coisa de chamar ele de... Acho que Lulush Watanaki ou Lulush Kimihiro, eu não lembro agora qual foi o sobrenome dele. Enfim. Protagonista de Persona 5, muito parecido. Você jogando Persona 4, bom Persona, recomendo. Pra todo mundo que tem Game Pass, joguem Persona 4. Falando em coisas que são um pouco mais tarde na minha adolescência, mas eu comprei um PS Vita pra jogar Persona 4 Golden. E eu recomendo, eu chorei bastante jogando Persona 4 e Persona 3. E Persona 5 não é tão bom. O Twitter continua existindo, então pra quem quiser me achar postando demais na rede social, eu tô em @sadinarave. E quem quiser comentar no especificamente pro podcast, @titulofalso. Eu ainda dei esse nome, mas é o que a gente tem. Eu não sei o É um ótimo nome, eu gosto. Ainda não sei o arroba do Rafael, então se o Rafael quiser falar, ele fala, porque são vários números depois. Rafael, N maiúsculo, 6054, 3955, bingo. É tipo... Bingo! É tipo isso. Mas se você clicar no título falso, você consegue me achar lá, eu acho. Então é isso. Então, isso foi um podcast, a gente falou muito sobre o Ash, a gente falou pouco sobre... o que tá acontecendo no Japão e na sua vida. A gente falou um pouco sobre o que tá acontecendo na minha vida, porque a verdade é que não tá acontecendo nada com a minha vida, e esse é o problema da minha vida no momento, não tá acontecendo nada. E pro próximo episódio, que pode ser em qualquer ponto entre abril de 2023 e 2054, a gente vai ver 26 episódios de anime. Saki wa